Vai ser grande o chororô, vai ser grande o chororô. O Gabigol fazendo gol e o Cássio levando gol, a torcida gritando gol, o narrador narrando gol, e a nação corintiana só naquele chororô. O Arião, eu entrei no Twitter agora há pouco, tá ligado aquele vídeo que fizeram zoando com aquela música do Flamengo lá pra Copa do Brasil, do Vai Ser Grande o Chororô? Não sei. Aí fizeram pro Verstappen, que tá pra ganhar a Fórmula 1 amanhã, se o Norris não chegar em terceiro, né, cara? Os caras já... Vai ser grande o chororô já, cara. Eu tô ligado. Um dia antes. Vou até ficar de olho, vai ser em Abu Dhabi, né? É, amanhã começa cedo, no Brasil é 9 horas amanhã. Acho que vai ser 10 horas, né, a corrida, não sei. É meio-dia aqui? Eu ia na academia, mas, pô, né, vai que a história acontece de novo, né, cara, eu vou perder. Vai que o vacilão do Norris me bate na primeira curva, tá ligado? E aí a festa já começa. Mas eu acho que o Verstappen não vai ser campeão, não, cara. Acho que o Norris vai chegar em terceiro. Sabe, pode acontecer que nem o Lewis Hamilton Interlagos aqui, né? Alguém passa no final, aí tipo, ele pega terceiro lugar, assim, no final da corrida. Ele vai chegar em segundo, né? Ele não precisa fazer nada, só precisa chegar em segundo ou terceiro, né? Mas a zica tá tão grande. Eu imagino a pele desse cara, tá ligado? Desse moleque, assim, tipo, ó, se você bater amanhã, se você fizer alguma merda amanhã, acabou toda a sua temporada e você perdeu o título. E você vai perder o título para um cara que tava 109 pontos de distância de você e conseguiu tirar nas últimas corridas toda essa pontuação. Você imagina, cara. Um pouquinho de pressão só. É só um pouquinho de pressão, entendeu? Mas o pessoal... o brasileiro é foda, cara. Por isso que a gente tem que defender o Brasil, cara. O brasileiro é muito zoeiro, cara. Já começou. Vai ser grande o chororô. Se essa música tá no Spotify, eu fico ouvindo, mano. Cara, se tivesse no Spotify, ia ficar no repeat essa música, cara. Até o jogo contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, essa música vai tocar todos os dias. Eu entro no vídeo. Aí, já salvou o áudio pros posts aí? Já salvei, cara. Tipo, eu vou colocar até na edição aqui, cara. Vai ser grande o chororô. Vai ser grande o chororô. O Gabigol fazendo gol e o Cássio levando gol, a torcida gritando gol, o narrador narrando gol, e a nação corintiana só naquele chororô. E sim, mais um Drops especial do Meloncast, primeiro Drops sobre a Copa do Mundo, Estados Unidos, México, Canadá de 2026, vamos falar sobre o sorteio do torneio. Meu nome é Sérgio Leandro, atual campeão do mundo, como se eu estivesse nascendo na Argentina, né, cara? E trouxe várias pessoas aqui da aba futebolística do blog, né, cara? Porque o resto não assiste porra nenhuma de futebol, né, cara? Aliás, ano passado eu lembro da festa da firma, cara. Até hoje eu fico escutando, cara, quando o Lucas Cerqueira e o Matheus foram comentar de Fórmula 1, cara. Até hoje os caras, meu, vem gente me falar, cara, esses dois moleques aqui não tem porra nenhuma de Fórmula 1, como se deixa pra lá? Eu falei, tem que deixar pra lá, cara. Ainda bem que o pessoal aqui do futebol banja mesmo, né? Temos ele, Samuel Nani, mais um torneio. Você está aqui, né? Vamos comentar, mas vamos entrar em clima de Copa do Mundo de novo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O bagulho é Copa, né? Como diria o Pimpolho Shake da Cidade Alta. E a rapaziada que tá falando aqui é o Pimpolho Shake nessa porra da Cidade Alta. Aí eu tô lá no Face marolando, vem uma mina. Feliz do dia namorado, Pimpolho. Vai me dar o que de presente? Visualizei. Falei, vai tomar no cu. Dia dos namorados é o caralho. Bagulho é peru. Bagulho é copa. Tapa na xereca. Gozar na cara. Ela aí tá muito agressiva. Agressiva é o caralho. Dia dos namorados é meu peru, bagulho é copa. Nem copa também, vai tomar no cu geral. Rau! É, foi legal assistir o torneio, principalmente no SBT. Acho que vai ser legal a gente Se é que teve algum momento legal que Luiz Roberto e Ana Thaís Matos, porque tava bem melhor com o Mauro Betti e Galvão e... Cara, eu não suporto o Luiz Roberto, cara, da Rede Globo. Não sei vocês, cara. Puta que pariu, o Luiz Roberto é muito chato, cara, meu. A Globo até... Meu... Só que você não pode colocar o Villani, porque o Villani é forçado demais, sabe? E meu, a Globo tá num limbo, sabe? Não sei o que eles vão fazer pra Copa do Mundo, mas acho que é meio ruim assistir agora qualquer jogo de futebol pela Rede Globo. Eu acho que já foi um grande preview da transmissão da Copa mesmo, porque o Galvão tentando manter o profissionalismo na emissora mais zoeira do... Na TV aberta. Já pensou, mundial, cara, Copa do Mundo do Galvão Bueno Ratinho, tá ligado? Assim, cara, vai ser muito foda, cara. E isso eu não perco, cara. Se alguém me fala assim, oh, nossa, o Ratinho tá na transmissão com o Galvão Bueno, meu, joga um canal na hora, tá ligado? Não tem erro. Temos ela, Carolina Perruso, tudo bem com a senhora? Olá, boa noite, tudo bem? Estamos já aqui, né, em clima de Copa do Mundo. É isso aí, galera. Bora que não existe mais nada aqui. Começou e pau no gato. E temos ele, que está no país, um dos países que irão enfrentar o Brasil na Copa do Mundo, precisamente no, acho que o terceiro jogo, eu acho. Ele, Arion, que está... na Escócia, que desde 1998 não vai para uma Copa do Mundo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, só vale gol de bicicleta. Tomara, já pensou, cara? O senhor está certo, vai ser o terceiro jogo do grupo, né? Brasil e... a terceira rodada do grupo, né? Isso. Brasil e Escócia, e sendo assim, eu acho que a Escócia tem chance. É, a gente vai analisando aqui todos os grupos e todas as chances de cada seleção. As seleções importantes, né, cara? Não que a gente vai chegar, nossa, Curaçao tem chance. Não, né? Não tem. Embora a gente queira assistir os jogos, né, cara? Mas a gente esses sabe... esses são os jogos mais importantes. Ah, é. Isso é verdade, né, cara? Já precisa você ficar uma hora da manhã pra assistir um jogo, Ariel? Puta que pariu. Sei lá, meu. Costa do Marfim e um outro time safado, tá ligado? Uma hora da manhã. Eu vou fazer isso. Eu quero ver, cara, a gente vai separar os meninos dos homens agora, entendeu? Tipo, quem é realmente maluco de futebol ou não vai ser nessa Copa do Mundo, cara. Quem tem mais chance de assistir esses jogos sou eu, porque, né, sou a única desocupada, então. E se você é CLT, como o resto aqui do blog, cara, é maior ainda o desafio. Cara, eu quero ver como que a gente vai fazer os podcasts disso, eu não faço a mínima ideia de como vai ser isso. Cara, vai ter jogos 11 horas da noite, cara. Pra mim vai ser bom até. Vai ter jogo uma hora da manhã, ó. Você chega do trampo, né, e vai poder assistir. Chego 10h30 do trampo. Aí sim, né? Das 10 eu vou assistir o segundo tempo só. Crema. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo, multimillonario. Digo, de billonario. Aí, raizada, essas seleções aí são o adversário do Brasil na Copa. O sorteio acabou agora. Aliás, o sorteio de Copa do Mundo é chato, né? Porque antes de começar o sorteio, os caras ficam lá assim, ai, essa seleção não pode vir pro grupo do Brasil. Ai, esse grupo aqui é o grupo dos sonhos. Porra! Pelo amor de Deus! Aí começa o sorteio, os gringos começam a falar red. Aí bota uma tradutora, fala por cima dos gringos. Tu não entende o gringo e nem a tradutora. Aí sorteia a bolinha, aí cai Marrocos, aí o brasileiro, ai, peguei o Marrocos. O Marrocos? O que o Marrocos ganhou, porra? O Marrocos ganhou o quê no futebol? Aí sai o Haiti, comemora que pegou o Haiti. Pô, isso é Brasil. 5 vezes campeão dessa merda aí, pô. A Copa do Mundo vai jogar Curaçao, Kosovo, Uzbequistão, Panamá. E vocês estão querendo escolher adversário? É pra golear e ser primeiro do grupo. Porra, é Brasil 5 vezes. Ah, vamos parar com a sacanagem, pô. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti y soy rebelde. Cuando no sigo a los demás y soy rebelde. os grupos, né? E foram sorteados nessa sexta-feira. Mas antes disso, né, cara, né? Vamos comentar algumas coisas da cerimônia, né? Primeiro de tudo, cara, o prêmio pro do Donald Trump, cara. Ai, misericórdia. Vergonha, cara. Foi, não, vergonha. Foi o maior papelão da FIFA. Gente, que coisa ridícula. Mano, puta que pariu. Cara, vocês não acham que o Fantino, presidente da FIFA, ele parece cartola brasileiro? De clube? Tá igualzinho. É a mesma coisa. Cara, ele passou uns 2 anos puxando sacos do Trump. Aí tem, o Trump, ele fez campanha pra, meu, ter ganhado o prêmio Nobel da Paz, sabe? Porque ele fez o acordo lá de paz, lá de Israel, né, cara, com o pessoal da Palestina e tal. Não é acordo de paz porra nenhuma, né, cara? Só deixaram de matar um monte de Palestina, essa é a verdade, né? Porque os Estados Unidos patrocina, dá sua mesadinha pra galera sionista, né? Temos pois que lembrar é. Disso. Ele não ganhou porra nenhuma, né? Aí me vem o Fantino e me inventa um prêmio do nada. Nossa, isso aqui é a primeira edição do prêmio da Paz. Ai, gente, prêmio olha. Prêmio da Paz da FIFA, cara. É muito idiota aqui. Me lembrou muito o episódio dos Simpsons, né, cara? Que tem um jogo patrocinado da empresa lá do Sr. Burns, né, cara? Senhoras e senhores, será sorteado um ganhador para o prêmio de hoje. Um carro 0 quilômetro vai para o fã sentado na cadeira número 0001C. Montgomery Burns. Os outros fãs não gostaram nem um pouco. E lá se vão os Fraxas. Montgomery Burns! Todo da festa ganhou o carro, tá ligado? É a mesma coisa ontem, cara. Isso, cara, é muito idiota, meu, sabe? E com aquele gostinho meio merda, assim, né, cara? E o pior de tudo, ou não, não bastava ter feito esse prêmio. Chega no final, os caras me chamam a banda favorita dele, que eu não sabia que isso era verdade ou não. Eu achava que era meme, mas não, cara. A galera lá do YMCA é a banda favorita do Trump do nada, cara. Gente. O Laranjão surpreende. Eu vi isso. E ele dançando aquela dancinha muito esquisita do Trump no final. Eu só vi isso aí depois, cara. Eu já tinha ido embora. Cara, isso foi bizarro. Isso foi bizarro. Ele queria ganhar a medalha de ouro da paz e ganhou uma medalha de honra ao mérito. Sim, cara, meio... Não, mas o pior ainda é que eu acordei, eu comecei a assistir 15 minutos atrasado, né? E o Trump dando uma de Hendrick no... Sabe aqueles... Sabe aqueles carpetes que eles dão entrevista se eles quiserem? Uhum. O repórter fica lá com os braços de cara. Aí o Trump fala, "When I was a boy, I used to watch Pelé scoring great goals." Nossa, eu vi isso. Pelé, mano. Que americano com... Beleza, ele tem idade pra ver o Pelé jogar, mas que americano que assistiu o Pelé, mano? O americano nunca assistiu futebol. É nem no Cosmos. Nem no Cosmos. Porra. E de novo, tal qual 94, o principal país... É o país que é bom em todos os esportes, menos no maior dos esportes. Ah, é? Verdade, né, cara? O único país desses três que tem uma tradição, não a seleção em si, mas o país tem, porque o México sediou 2 Copas do Mundo, né? Uhum. O Brasil ganhou uma, a Argentina ganhou outra. O Azteca, que vai ser o estádio da abertura aí, teve 2 finais. O México tem pelo menos uma medalha de ouro em cima do Brasil, né? Numa Olimpíada, né? Foi 2012. Tinha Neymar, hein, no Brasil. Hoje de sair, cara. Não era qualquer seleção, não, cara. Do Brasil era bom. E mesmo que não tivesse, é um país que gosta mesmo de futebol, né? Mesmo se não tivesse nada. E o prêmio que o Trump ganhou é da entidade do esporte e tal, que ele não tá cagando, né? Sim, é. Mas, bem, além de ser um prêmio ridículo. O prêmio foi ridículo, mas se bem que o acho que faz até sentido ele falar do Cosmos, assim, cara, porque ele realmente. Pô, o Trump é um cara de Nova York, né, cara? Então ele realmente ele viveu na época lá dos anos 70, né, cara? Quando o Pelé foi pra lá, né? E se vocês viram aquele filme que saiu ano passado, né, cara? Que tem um cara, o Sebastian Stan, faz o Donald Trump, né, cara? E é bem nessa época aí, dos anos 70 pra 80, assim, cara. Mostra um pouco da trajetória do Donald Trump e, sabe, meio que não duvido disso, né, cara? Mas assim, é muito forçado, né, cara? Você vê o presidente da FIFA, assim, puxando saco. Eu não sei se vocês viram, duas semanas atrás, foi o presidente da FIFA lá na Casa Branca com o Cristiano Ronaldo, sabe? Um negócio, assim, muito idiota. Tá ligado? Tipo, por isso que eu falo, cara, não dá pra torcer pro Cristiano Ronaldo. Eu acho o Cristiano Ronaldo um sujeito muito, muito chato, assim, tá ligado? Muito, muito metido pra quem, tipo, sabe, acho que ele tem que baixar um pouco a bola, assim. Né? Mas é, daqui a pouco a gente fala um pouco mais dele, que tem possibilidade, né, de ter um dos grandes jogos do século, né? Pelo menos desse século aqui, dos dois jogadores que mais, né, dominaram o esporte, pode acontecer na Copa do Mundo, né? E antes de falar do torneio mesmo, né, do sorteio, tem que lembrar também, cara, as duas músicas que eles escolheram aí pra Copa do Mundo foi uma bosta, hein, minha gente, cara? Nossa! A música da abertura, não sei se vocês viram aí, já mostraram, né, a abertura, né, a vinhetinha da FIFA, é uma merda, mas também, né, os caras, no meio do ano, me lança aquela da Copa do Mundo de clubes, é impossível, né? Chegar naquela, né? Aquela não dá, cara. Aquela, porra, todo mundo cantava hoje, né, cara? Não tava nem assistindo a Copa do Mundo, tava... Aí, porra, você vai ver descendo... Cara, que merda a música, né, cara, da Copa do Mundo. E, né, o Samuel viu aí, cara, Robbie Williams de novo cantando a música, e uma música chata, cara... É. Ressuscitaram aquela do Busquets Dolls, né? Nicole Schwimmer, sei lá. É. Ex do Lewis Hamilton. Esse podcast tá muito Fórmula 1 hoje. Cara, essa mulher, eu lembro, sabe por quê? No dia, batídico dia que o Brasil perdeu esse título da Fórmula 1 com Massa, essa desgraçada namorava o Lewis Hamilton, saiu correndo assim, pulando. Quando o Lewis Hamilton passou o maluco lá na última volta. Aí toda vez que eu olho pra ela, olha que filha da puta, né, cara? Dá uma raiva isso, viu? Ainda não superou. Não superou, eu só lembro do Galvão Bueno, ai, não sei o que, o Massa perdeu, não sei o que. A mulher pulando, que nem maluca assim, no boxe lá de... Mas a música é muito chata, né, cara? Eu sei que é chovendo molhado, mas, meu, acho que desde 2014 não tem uma música boa da Copa do Mundo, né? 2018 eu não lembro, o Samuel falou que era do Robbie Williams, né? Não, não foi o Robbie Williams, é que eu falei que eles não aprendem porque Robbie Williams, ele fez o show de abertura na Rússia, né? Uhum. Aí ele tinha políticas homofóbicas, aí ele deu um... Ele era programado pra ele cantar uma música, ele cantou a segunda, todo mundo achou que ele tava dando um presente pra Copa, né? O Galvão falando, aí do nada ele dá o dedo no meio. Aí falou, os caras não aprendem mesmo, né, cara? Tá falando de música sim, cara. Será que eles concordam com as políticas do Trump? Acho que não. É meio doido, né? Mas o dinheiro, o Pix caiu, né? Pra fazer o show. Com certeza, é. Caiu o dinheiro, você não quer saber se é de direita, se é de esquerda. Você quer dinheiro no bolso. Clássico, então... é dinheiro na mão, calcinha no chão. Ele foi lá. Exato, eu ia falar isso, mas já eu achei que ia ser um pouco deselegante da minha parte, mas já que você falou, então tá bom. Mas falando sério, né, cara? A última música boa de Copa do Mundo, eu acho que só aquela do Pitbull em 2014, e olha lá, cara. Não, eu lembro. A última, eu ia falar da Waka Waka lá, mas essa do Pitbull foi depois mesmo, né? Sim, mas todo mundo pelo menos lembra da música. Que... Eu não lembro da música de 2018. Eu não lembro da música de 2022. Foi a Free From Desire, né? Então, Free From Desire foi esse ano na Copa do Mundo, mas o Free From Desire, né, é um lance que acontece nos estádios, entendeu? É a torcida inglesa que importou, né? Sei lá. Sim, não é a música. A FIFA está lançando, é a música oficial, tá ligado? Esse ano foi na Copa do Mundo de Clubes, entendeu? Porque, pô, tava tendo a vinheta de abertura, né? Dos jogos, tava lá, e não teve como. Esse ano foi bom, cara. Não, se eu fosse a FIFA, meu. Não, tem que pegar os caras que é hypado aí, né? Sabe? Essa semana saiu o resumo do Spotify e falaram que o Bad Bunny é o cara mais escutado do mundo. Pô, coloca esse cara, tá ligado? Sei lá, meu. Faz uma coisa mais animada, mas parece, né? Mas eu acho que ele tem uma treta com o Trump. Aí que seria engraçado, né? O cara já pensou, cara? Acho que só não chamaram ele, cara, porque o Bad Bunny, ele vai fazer um show agora no Super Bowl, né, cara? Quando tiver a final da NFL, o que o pessoal tá falando, né, cara? Vai dar uma treta. Rapper, esse cara? Ele é um rapper, né, cara? Latino, né? acho que ele é de Porto Rico, alguma coisa assim. E o pessoal tava falando, né, que tem uma, tipo, ó, meu, como vai ter um show do Bad Bunny no Super Bowl, diz que o Ice vai lá, né, cara, o governo vai mandar lá, tipo, pra ver se vai ter latino pra pegar, né. Nossa, gente, que horror. Nesse nível, cara, nesse nível Gestapo, né, cara. É. Então... Cara, acho que até lá surge um hit não oficial, assim, sempre é assim. Tomara, cara, porque, pô, é. Esse que foi apresentado no show, cara, eu falei, nossa, isso é mesmo, é a música da Copa do Mundo. Aí o apresentador Kevin Hart tentando disfarçar, assim, ah, não, isso aqui vai ser o sucesso do verão. Eu falei, não, nossa, não vai nunca. Ser. Pode esquecer isso, né, cara. Mas a vinhetinha, mano, que toca antes dos jogos, eu acho que no fim vai ficar grudado na mente, igual o jingle de político, que a gente vai ver toda hora, antes de todo jogo, e vai acabar gostando. É, só se for bem forçado, hein, Ariel? Porque eu achei bem... bem... Ah, é isso aqui. Eu não ouvi ainda, mas... Uhum. Eu acho que vai acontecer isso, porque todo jogo toca ela antes, vai tocar na chamadinha e tal. O jingle de 2022 era legalzinho, cara. Então, é, vamos ver o que vai acontecer. Samuel, teve algum lance engraçado que você viu na transmissão do SBT? Cara, vi vários, uns cinco. Você falou que o Mauro Betti tava on fire no dia. É, mas eu só peguei os melhores, assim. Ah. Ainda na política, foi engraçado o momento que apresentaram os principais de cada país, né? Aí apresentaram o Trump, que ele deu de Infantino, puxando o saco, e ele querendo ser protagonista, né, cara? Aí foi engraçado o Galvão, cara. O evento apresentou a... primeira-ministra do México, que chama, peguei o nome dela aqui, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, entrou no lugar de um cara que pediu pra sair e tal, né? Aí foi cantado da voz, olha lá, eles não se dão, hein? Eles não se dão! Nossa, eu não sabia com bico nenhum, né? Essa é a hipocrisia dele ganhar da paz, né? Porque ele é um líder de uma nação que... Que ninguém gosta, né? Bem antipático. Não, na sua que vai ser protagonista na Terceira Guerra Mundial. O cara ganhou o prêmio da paz, sabe? Ah. É maluquice, cara. Aí teve esse que você falou, Sérgio, o Robin Williams e a Nicole cantando essa música da Copa, que é muito fraca mesmo. Aí na hora o Mauro Betti e o Thiago Leifert, não é o Waka Waka, né? Não é o Waka Waka. Aí o Galvão chamou a atenção deles ao vivo, dando meio que uma bronca neles. Não é o Waka Waka, mas é uma música que fala de amor, é uma música que fala de paz. Ele tentou, como eu falei, ser profissional. O chato, vai chato, fala. Ai, o Galvão Bueno também é foda, né, cara? É, mano, é como eu falei, ele vai tentar manter esse profissionalismo da Globo na emissora que sempre foi a maior rival da Globo, que é um foda-se só, sabe? E peraí, tipo, toda transmissão hoje em dia, querendo ou não, né, depois da Casa TV, tá impregnada de querer ser zoeiro, tem um alto comentário na hora. Tá ligado? Tipo, é que nem você falou, tipo, ele vai tentar ser profissional no SBT, não vai dar, não. No SBT, a emissora mais random de todas, cara. Não, é impossível. Eu achei agora, vocês falando, eu achei engraçado colocar o Kevin Hart baixinho, né? Que eu posso falar com propriedade lá de uma super modelo de, sei lá, quase 2 metros, cara. Modelo alemã lá. E teve aquele ator que fez o Gavião Capitão América. Admirava o mundo novo, entrevistando as pessoas. Ele é o novo Gavião Negro, né, cara? Alguma coisa assim. É. Aí tem uma hora que ele vai entrevistar o Roberto Carlos, mano, o lateral esquerdo do Brasil lá, meu. O Roberto Carlos passando uma... Ele tá parecendo aquele cara do filme Tá Dando Onda, o... Como é que... Não, não é o... Tá parecendo um pinguim gordo, cara, com aquela barbicha. Ele tá inchado de pinga. Enxado de pinga. Enxado de cachaça, mano. Tá gordo pra caralho. Nossa, ele tava sem pescoço, né? Tava feio o negócio. Tá parecendo o Bob Zedo, tá dando onda, cara. Aí ele fala assim, aí ele pergunta. Ah, o David Beckham tá produzindo um filme sobre batedores de falta. Aí numa pergunta... Aí assim, numa disputa de batedores de falta entre você e o Beckham, quem é melhor? Aí o Mauro Betti, não, Martelinho Carioca. Mas na hora, cara, eu falaria, cara, se esse filme acontecer de verdade, ninguém for atrás do Marcelinho Carioca, é uma merda, cara. Eu chego lá no Letterboxd, uma estrela, na hora, cara, meia estrela, tá ligado? Tipo, não, na hora, sabe? Se não tiver uma cena, alguma coisa falando do Marcelinho Carioca nesse filme, sabe? Sei que o David Beckham vai querer puxar o saco pra ele mesmo, não sei o quê, cara. No máximo, sei lá, pro Juninho Pernambucano, porque jogou lá na Europa. Mas se não tiver o Marcelinho, cara, não contem comigo. Sabe? É. Sério mesmo. talvez vão colocar o Rogério Ceni, né? Porque era o goleiro, o maior goleiro artilheiro e tal, cara. Mas se não tiver Marcelinho Carioca, cara, nem vejo essa bosta, cara. Foda-se. Mas o Mauro Betti estava certo. O Mauro Betti estava certo. Não, sério, Carol, cara. Pra mim, não, eu sei. Não, eu sei. Não, ele é... Pra ele, falta ali... Perto da área era pênalti. Não, esse indiscutível. Ele batia de tribela da intermediária, tá ligado? Forte, batia no canto, batia na lateral, tá ligado? É indiscutível, eu reconheço. E ele é o dono da estatística mais bizarra de todas. O pessoal fala que, tipo, nem o Messi tem. Ele, acho que foi em 99 ou 98, foi o jogador com o maior número de assistências em uma temporada. Acho que com 92 assistências. Nem o Messi tem isso. Dessa não, eu não sabia. Eu não sabia também. Foi por aí, cara. Acho que é 90 ou 80, alguma coisa assim, cara. Mas, tipo, nem o Messi tem isso. Entendeu? Depois tem os caras vêm falar que o Romero é aí do Corinthians. Vai tomar no cu, né, cara? Porra, mano. Hoje os caras estão falando isso aí no Twitter, o Arion, cara. Não, porque o Romero tem que ser respeitado, não sei o quê. O pessoal falou, porra, a gente ganhou um Mundial com o Rincón e outro com o um gol do Romero, do Guerreiro, tá ligado? Quem se porra aí na fila do pão, tá ligado? Tudo bem, eu gosto do Romero e tal, cara, mas tchau, né? Último jogo amanhã, né? Pelo amor de Deus, cara. Dá pra ser ídolo sem ser craque, mano. Acho que é o caso. É. Que passada de pano, hein? Não, mas... Você vê, né? É. O Romero já salvou a nossa pele algumas vezes, assim. Mas não pra ser, né, busto lá no Parque São Jorge. Não, aí é demais. Mas muito demais. Mas falando agora, sim, do torneio, vamos analisar grupo por grupo, começando com o grupo A, que tem, olha só, um dos donos, né, da festa, né? É bom lembrar, né, cara, que é uma Copa do Mundo dividida em três países, Estados Unidos, México e Canadá, e esse ano é a primeira edição que a FIFA resolveu aumentar, né, o número de participantes. Agora, ao invés dos clássicos 32... nós vamos ter 48 participantes. E eu tava discutindo isso aí com o Arion, né? Mas não foi, né? O Arion só levantou assim, né, cara? Tipo, e eu meio que concordei com ele. Não tem mais grupo da morte, né, cara? Com esse esquema aí de 48 seleções, né? Tem que ser uma cagada imensa, assim, tipo, no sorteio, né? Tipo, sabe? Colocar duas fodidas, assim, da Europa e uns intermediários, assim, no grupo, mas, sabe, aumentando assim a participação, né, de vários países aí, não tem mais como ter um grupo da morte. Esse não tem grupo da morte. É, não dá pra ter nem, tipo, como posso dizer, um grupo da morte pros times mais fracos. Ah, vai sobrar uma segunda vaga, vamos ver qual dos três ruins aqui consegue, porque tem dois, sempre tem dois que é bem melhor do que os outros dois. Aí... Uhum. Sim, cara. Nem isso. Seria um grupo da morte lembrado por baixo? Nem isso tá tendo aí. Né, cara? Não tem nem pra, tipo, nem pra dar um gostinho, assim, né, cara? De alguma coisa. No grupo H, quando saiu Espanha e Uruguai, eu pensei, ó, pintou o grupo da morte. Mas depois vem a Arábia... É que a gente vai chegar lá ainda. A gente vai chegar lá ainda, mas... Uhum. Aí sai a Arábia Saudita, que ganhou da Argentina, né? Uhum. A gente que viria a ser campeã, e depois Cabo Verde. Aí não, né? Mas, bom, observando geralmente, assim, parece que... Também, eu não sei se foi sempre assim, mas os cabeças de chaves foram definidos pelo ranking da FIFA, né? A Espanha era a primeira, né? A Argentina era a segunda, o Brasil era o quarto, parece. Aí parece que é sempre um grande da Europa e da América do Sul, um mediano e dois fracos. Estreantes também, né? Que essa coisa vai dar... Cada vez mais seleções que nunca participaram vão participar agora, né? Uhum. Aí no máximo que acontece é um país que... Tem até tradição e tal, mas anda meio mal das pernas, que é o caso do Uruguai, que esse grupo me chamou a atenção também. E como você falou, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que a Arábia Saudita pode atrapalhar também. O seu Uruguai, Ariel, tem que abrir o olho, hein, cara? Levou 5-1 dos Estados Unidos. Então, é por isso mesmo. Tinha jogo, tipo, amistoso, ou nas eliminatórias, que eu tinha certeza que o Uruguai ia ganhar, e os caras perdem. Não é nem que empatou, mano. Os caras perdem. Então, não vou chamar de grupo da morte, mas também acho que o grupo H aí é o... Digamos que pode dar uma surpresinha aí, apesar de ter o Cabo Verde. Acho que desse lado do Rio da Plata aí vai ser grande o chororô, hein? Mas vamos começar com o primeiro, né, cara? O grupo A, temos, olha só, né, cara, os donos da casa, Quanto quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿Pa todos? No, jefe, pa cada uno. Pinche coyote ladrón. Hay que joder al güey. Coyote soltero te chinga en la feria. México, México, África do Sul, eles vão reeditar o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2010, olha lá, lembram desse jogo? O famoso gol do Tchabalala, né, cara, comemoração clássica, golaço no ângulo, cara, e os caras fazendo a dancinha ali, né? Temos ele, né, o pessoal do K-Pop, Coreia do Sul. Cara, ontem tava no Twitter, cara, o vídeo do o pessoal colocando eu o mexicano tweetou lá, cara. Eu e umas três coreanas na porta do Oxxo. Aqui na Cidade do México, dançando aqui que nem maluco. Os caras tão mega animados, né, cara? O México, meu, é mais dorameiras, mães solteiras do que... E a gente vai ter o vencedor de um dos playoffs, né, cara, da Europa. Pelo que eu vi aqui, tá entre Dinamarca, Macedônia, República Tcheca e Irlanda. Acho que é Irlanda do Norte? Alguma coisa assim. Tem duas Irlandas, né? Pelo que eu me lembro. Então, esses playoffs aí vão acontecer agora em março, né? Nessa primeira data FIFA, né? Primeira e única data FIFA antes da Copa do Mundo, né? E a gente vai ter esse último, né, país aí que vai entrar nesse grupo. Mas o primeiro jogo, como eu disse, né? México e África do Sul, dia 11/6, às 4 horas da tarde, ainda bem, graças a Deus. Esse dia, se não for um final de semana, né, cara? Preciso dar uma olhada nisso. Rapaz, tô saindo mais cedo do trabalho, hein? Não contem comigo, cara. Três horas eu já quero estar como... Eu dei essa frase, cara. Eu dei essa gíria, mas eu já quero estar na resenha. Esse jogo. É uma quinta-feira. Ah, cara. Pô, só não é melhor porque não é uma sexta-feira, cara. Mas o lado bom na sexta-feira é porque vai ter mais jogos, né? Então, né? É. Se bem que no mesmo dia... Não, eu tô vendo aqui, não, né, cara? Vai ter outro, é. Vai ter Coreia do Sul e um desses europeus que vai entrar. Olha só, cara, aí sim, cara. Aí, 11 horas da noite? 11 horas da noite, mas vai ter. Fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? No outro dia tem que chegar... A gente faz esforço, é. Tem que chegar tarde. No outro dia, no outro... Poxa, coisas da vida. É. E depois vai ter o jogo, né, guardado por todo mundo, né? Todos os ticanos e fãs de dorama e K-pop, México e Coreia do Sul, no dia 18/6, às 10 horas, estádio Guadalajara. E aí é novelas do SBT versus novelas coreanas. A única coisa que a gente tem certeza é que o cardápio vai ser bem apimentado. Sim, com certeza. África do Sul contra o representante aí da Europa, né? Também no dia 18/6, a 1 hora da tarde, no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, que pra mim é o estádio mais da hora tem aí dos Estados Unidos, cara. Não sei se vocês já viram esse estádio, cara. É tudo fechado e tal, cara. Eu acho o estádio mais foda que tem, cara. É engraçado, eles não têm tantos lugares, assim. É um puta prédio, mas não é tão... Tipo, não tem muitos lugares. Mas será que não vai ter muito, igual a gente viu no Mundial de Clubes esse ano, aqueles estádios de... Como é que é? Estádio de... Jockey Club, de futebol americano? Não, a maioria é. O Mercedes-Benz é um estádio desse, tá? É. Estádio de futebol, Samuel, só no México, né, cara? Vamos falar a verdade. É. E no Canadá também não, né? Nossa, esses estados legais, assim, né? É, dia 24/6, em estádio Azteca, o representante europeu contra o México. O México pode jogar sua vaga aí, né, cara? Vamos ver, né? Porque o México nos últimos, pelo menos na última Copa do Mundo, né, cara? Também, cara, não conseguiu a vaga para a próxima fase, né? Teve aquele jogo palheiro contra a Argentina, né? Jogo dramático. Até o Messi ter feito o gol, né? Ter saído o gol no segundo tempo. E no mesmo horário, né, cara, vai ter Coreia do Sul e África do Sul pra definir os representantes da próxima fase. Esse grupo aí, agora eu quero a opinião de cada um. Quem passa pra vocês? Tá fácil mesmo bancar a África do Sul e México ou não? Você acha que um europeu daqui pode... É que tem que saber quem que vai entrar, né? É. Assim, mas eu acho que México Dinamarca passa. Do Holland, você acha que vai, Carol? Não, né? Ah, não sei, cara. A gente, viu uma temporada inteira desse merda no Manchester. O que você acha que vai acontecer? Depende do dia. Depende do dia, vai. Nem sei se... Não foi 90% ruim. Teve uns 10% dele na temporada que foram aceitáveis. Então, assim, são 3 jogos. Será que em nenhum desses 3 ele não pode... Não sei, né, cara? Eu sei que ele já tá uns 8 jogos lá na... Ele tá na Atalanta, né, cara? Na Atalanta, no outro time lá da Itália. Uns 8 jogos sem fazer gol, sabe? Mas eu banco a Dinamarca na Copa do Mundo. Eu acho que eles vão conseguir chegar lá, né? É, não, eu também, não, se eu passar, eu também acredito que passe. E eu acho que vai passar. Eu acho que passa México e Dinamarca nesse grupo. Eu também acho. Eu acho que eu nunca vi essa Dinamarca jogar, mas deve ser uma merda, porque os caras na transmissão estavam falando que eles perderam pra Escócia. Mas foi mó jogão, foi mó jogão da hora. É, eu vou apostar em Coreia do Sul e Coreia. Não. Não, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte não tá na Copa. Não vai ter, não é guerra. África do Sul e Coreia. Coreia do Sul. Olha só, o cara bancando a África do Sul. Olha só, hein? Arion. Acho que todas essas europeias aí são uma bosta. Arion. Eu tô em dúvida entre África do Sul e Coreia do Sul. Eu acho que todo mundo, né, concorda que o México é mais forte. Mais ou menos. Não dá pra não ter mais. É tipo o que eu falei do Uruguai, né? Eles surpreendem negativamente. Não sei, é meio uma incógnita. Mas eu acho que eu vou de México e Coreia do Sul. Olha só, né? Pra ser mais legal, né, cara? As duas torcidas mais legais, assim, passar de fase, seria legal. Vamos para o grupo B. Outro... anfitrião do torneio. Temos ele, Arion. Oh, Canadá. Eu sempre lembro do Simpson. Ai, o pessoal. Não adianta. Pra mim, Canadá é sempre South Park. Sim, também. Acho que é mais South Park, né? Sempre. Como que era o... Você lembra o nome da goleira do Canadá nas Olimpíadas que a gente foi assistir, Canadá e alguém lá? A gente gritava o nome dela no tiro de meta. Canadá é Austrália. Williams. Não, mas era goleira, né? Williams. Nossa, é verdade, Williams. Cara. Já tava andando de gritar o nome já, mano. Eu nem lembrava o nome dela. A gente foi nas Olimpíadas, quando teve aqui no Brasil, Carol, assistir uns três jogos do futebol feminino lá no estádio do Corinthians, né, cara? O primeiro jogo que a gente viu foi Austrália e Canadá, alguma coisa assim, cara. Jogão, hein? Pior que foi bom mesmo, cara. É preciso citar aqui que o outro jogo foi Zimbábue e Alemanha. E Alemanha? É. Zimbábue fez um gol, foi o primeiro gol do Zimbábue na história do futebol, praticamente, lá, lembra? Sim, cara. Nossa. Todo mundo comemorou pra caralho, né, cara? Acho que tanto no o time masculino quanto o feminino foi a primeira vez que o Zimbábue fez o gol nas Olimpíadas. Se não me engano, foi isso. A gente presenciou lá. E a gente foi testemunha ocular, né, cara? Oh, aí sim. Torcendo pro Zimbábue. E o Canadá... Olha só, hein, cara. Esse grupo aqui do Canadá, a Carol tem que ficar prestando atenção, né? Porque é Canadá, né? Ah, é. Tem até alguns bons jogadores aí, né? Tem alguns que estão jogando na Europa, principalmente o Alphonse Davies, né, cara? Já jogou no Bayern de Munique, no PSG, eu acho, né? Não lembro qual. Suíça, pra mim, é um time que nem a Dinamarca, é um time handle da Europa, né? Às vezes faz alguma coisa boa, às vezes não faz nada. Qatar, que vai perder de todo mundo. E mais um representante do playoff da Europa, que... Olha o meu pai se revirando no caixão. Itália. O Mário, tadinho do Mário. País de Gales, né? Vou torcer por ele. Esse aqui, eu não sei quem que é, cara, porque tá no... Mir, né, cara? A gente pegou... Não, a gente nem pra ver as... É, tem que pegar aqui o playoff da FIFA... É isso que eu tô fazendo aqui. A gente não conhece nem a bandeira dos caras. A gente não consegue, né, ver o... Negrâmbia? Tô misturando o nome aqui. Não, é da Europa, isso aí. Niger. É no grupo B, né? É, pode ser Kosovo. Isso aqui é Kosovo? Itália e... Caramba, cadê? O Google tá mostrando, mas não coloca o nome do país. Então, aí fica difícil, não, né, galera? Não, sabe, tentando adivinhar o nome do país. E assim, né? A gente é super preparado, né, pra gravação. É. pra vocês verem como a gente não tá nem aí, cara. Ó, já achei aqui, cara. Vou mandar aqui, mas um dos times whatever que vai jogar Mas é importante saber que aí. Pode falar. Aqui, achei. Achei também. Mande aqui no chat. Ó, como é que eu achei? Seleções que estão pelas últimas vagas: Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia. Aí também tem Ucrânia, Suécia, Polônia, Albânia, Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo, República Tcheca, Irlanda. Nossa, as duas Irlandas estão para Dinamarca, Macedônia do Norte. Aí tem os intercontinentais: Congo, Jamaica e Nova Caledônia, Bolívia, Suriname e Iraque. Ah, nossa, tem na América do Sul também, né? Tem. Meu Deus do céu, cara. Só time bom, né, cara? E aí tem os jogos aqui. Pode falar? Pode falar. Esses jogos eu tava querendo saber. Então, esses jogos vão ser Itália e Irlanda do Norte, uhum. País de Gales e Bósnia, Ucrânia e Suécia, Polônia e Albânia, uhum. e Albânia, Turquia e Romênia, Eslováquia e Kosovo, Dinamarca e Macedônia do Norte e República Tcheca e Irlanda. São os da Europa. Esse Polônia e Albânia é interessante a gente assistir, porque se o Silvinho não classificar a Albânia, que começou muito bem as eliminatórias, eu lembro, né? Sim. Vai ser a primeira Copa do Mundo sem um técnico brasileiro. Muito bem lembrado. É. Caramba, a experiência da Copa do Mundo de ter um técnico brasileiro no Silvinho. Puta que pariu. Aí. Little Silvio. Mas eu confesso, se o cara for pra Copa do Mundo, eu torço pra Macedônia na hora, cara. Por duas coisas, pelo Silvinho e pela Dua Lipa, tá ligado? Mas na hora, sabe? Tomara que você vai nem pensar, como né? Torcemos na Albânia desde menininho. Né? Uhum. Só que na Europa é duas rodadas, né? É tipo semifinal e final, né? Semifinal e final. Tipo, um jogo. Se você perdeu, já era, tá ligado? Não tem jogo de volta, entendeu? E o que ganhou disputa uma final com o outro já, né? Uhum. Disputa a vaga pro outro jogo, né? Esse aqui é só o primeiro jogo de cada. Então, no grupo A, talvez participe a Irlanda no grupo A. Sim. E no grupo B, que a gente tá agora, talvez participe a Irlanda do Norte. Sim. Tá. Isso. Aqui, ó, tem os grupinhos aqui, né, cara? Onde tem 50% de chance de um país do Reino Unido estar nesse grupo, então. Tem a Irlanda do Norte e o país de Gales. Sim. Aí o cara vai conseguir perder pra um desses dois, mano. E eu também acho. Eu já ia perguntar isso pra Carol. Pela misericórdia, Carol, você confia nessa Itália de merda? Eu não confio. Eu não confio, mas eu preciso acreditar pelo meu pai. E lembra mais uma Copa? Aí, falando que não era justo, né? Tem muito time africano, ele falou um bagulho desse? Sim, foi o Gattuso que falou. Ah, o Gattuso merece um socão no meio da cara dele. Não, é que mesmo se não fosse uma desculpa racista, uma desculpa preconceituosa, ele já tá procurando desculpa. Já? Mesmo mas você viu que ele falou que se não classificar a Itália, ele vai se mudar da Itália. Ele vai se mudar, né? Já tá bom de ver casa. Deus me livre. Você sabe que ele já mora na Escócia, porque ele é casado com uma escocesa, né? Sabia não. Então, vai ser seu vizinho aí. Tô me jogando. Vai ser seu vizinho, cuidado. Eu não garanto a Itália nessa Copa do Mundo, mas sei lá, cara. Vamos pro óbvio. Vai que a Itália chegou na Copa do Mundo. Eu, hipoteticamente, tô colocando isso aqui. Vai, a Itália entrou no grupo, né? Então, o primeiro jogo seria Canadá versus Itália em Toronto, né? Nossa, meu que Deus, jogada. Se a Itália perder pro Canadá... Pode acontecer, pô. A Argentina perdeu pro Canadá, mano, na Copa América que teve. Foi ano passado. Um jogo difícil pra caralho, mano. E dos países já classificados pra esse grupo, o Canadá é o mais forte, né? Sim, cara. O Afonso Davis é um bom ponta, dá cara. Dá pra perder cara... mesmo. Mal corre que nem o diabo, cara. Então, se a Itália não for, essa vai ser a segunda ou terceira Copa que a Itália não vai? Terceira. A terceira, seguida. Seguida, né? Sabe qual foi o último jogo da Copa do Mundo, da Itália, numa Copa do Mundo? Foi aquele jogo lá que o Suárez mordeu o italiano, tá ligado? Aqui no Brasil. Deu mó merda, mano, tá ligado? Esse é o último 14, jogo da Itália. 18, nossa, pode crer. Esse é o último jogo da Itália, pra vocês verem, né? Catar e Suíça, 4 horas da tarde, graças a Deus. Já pensou ter que assistir 1 hora da manhã isso? Aí é foda, né? Aí é sofrimento, vai. É. Até eu admito que é pesado. Incrivelmente, a Suíça não caiu no grupo do Brasil, né, cara? Veio a terceira vez seguida, né? Ia ser mais um jogo chato pra caralho, né? Ia ser mais um empate entre Brasil e Suíça, né? aqui, vai ser nos Estados Unidos esse jogo, também às 4 horas da tarde, mas no dia 13, em Santa Clara, no San Francisco Bay Area. No San Francisco Bay Area, né, cara? Que, tá, curiosidade idiota, é uma área do pessoal de hardcore também. aqueles conhecimentos idiotas. Tá, Thrash metal também. Thrash metal também, né, cara? Conhecimentos. Sabe quando o pessoal fica jogando fatos na transmissão de futebol que não tem nada a ver com o jogo? A gente isso. Fala de música. Outro jogaço, né, cara? Nossa, é foda isso aí, né, cara? Você esperar o dia inteiro, às 7 horas da noite, horário 9, Canadá e Catar. Canadá e Catar. Né? Horário que você pode assistir na paz de Jesus Cristo, do seu sofá, com a sua pipoca. Esse jogo de merda, mas fazer o que é a vida. Um outro jogo, né, talvez seja um clássico dos Alpes, né, cara? Itália versus Suíça, dia 18 de 6. Eu já tô jogando a Itália na Copa do Mundo. Aí se bobear, a Itália nem vai pra Copa do Mundo, né, cara? Mas vamos supor que sim. Sim, né, cara? Vai ser no SoFi Stadium, que é um puta estádio lá em Los Angeles, né, cara? É o estádio daquele time que nunca ganha nada, Arion. O Oakland Raiders, que agora é Los Angeles Raiders, né? Eu achava que o time que... Ah, time de quê? De futebol mesmo ou não? É, o futebol americano. Oakland Raiders. Todo mundo usa uma roupa aqui. Os rappers usam as roupas do Oakland Raiders. Você tá ligado? Eu acho que eu tava pensando em um de beisebol, eu acho, que era o Red Sox, não. Não, o Red Sox já ganhou. Ele ficou anos amaldiçoado, tipo o Palmeiras no Mundial, mas conseguiu ganhar. Ficou vários anos sem ganhar nada, até que... Red Sox. O último jogo também nesse dia seria Qatar e Itália, no Seattle Stadium, tudo isso às 4 horas da tarde, né? Fazendo essa projeção aqui que eu tô jogando a Itália, e por mim, se vocês quiserem colocar agora, vou perguntar pra cada um, cara, desse grupo, quem passa, cara? Pra mim, cara, eu acho que vai passar a Suíça... Se a Itália for pra Copa do Mundo, ela vai pipocar, vai passar o Canadá, não sei porquê. Carol, o que você acha que vai acontecer? Não, eu acho que vai passar a Suíça e Itália. Caramba, você tá apostando demais na Itália. Deixa eu ser feliz, cara. E se a Itália não for, aí eu vou de Suíça e Canadá, então eu já fico com as duas... Com as duas seleções, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me deixa ser... Sonhar não custa, sabe? Não paga. Tem que sonhar demais. Tem que sonhar em primeiro passar da repescagem na Europa, né? Já começa por aí, né? Mas eu tô jogando alto porque eu quero que a Itália esteja na Copa do Mundo. Eu quero seleções grandes, né? A Itália tem que estar lá. Tá, já tem uns 3 anos que não vai. Seleção fuleira, tem que ter umas boas. Então, umas de nomes conhecidos. Sim. Samuel, o que você acha que vai acontecer nesse grupo? Cara, pelo bem da Copa, eu quero a Itália na Copa, né? Tetracampeã, mas a chance deles, igual você falou aí, de desramelar é muito grande, cara. Então, por enquanto, eu vou de Suíça e Canadá também. Ó. As primeiras duas semanas de Copa, eu só vou assistir de bobeira, viu, mano? E se tiver que perder jogo por causa do trabalho, não tô nem aí também. Só jogo merda, velho. Só jogo merda. Puta que pariu, você tem que ser muito fã de futebol. Ou ser muito desocupado, tipo eu, cara. Ou tem que ser muito enrolão do trabalho, que nem bota lá no Casa TV e larga. É que o Ricardo Torres não tá aqui, eu espero que ele esteja na Copa do Mundo, eu chamei ele aqui, não conseguiu participar, mas como diria o Ricardo Torres, todo jogo é uma desculpa. Desculpa pra enrolar no trabalho. Com certeza, mano. Cara, o jeito que ele falava na última Copa do Mundo era muito engraçado, cara. Nossa, ele hypava demais, né, cara, esses jogos, né? Futebol, galera. Arion, o que você acha que vai acontecer nisso? Suíça e Irlanda. Olha. Você vai estar tocando a Irlanda? Tá tancando a Irlanda. Mais a Irlanda do que o País de Gales? Eu acho que sim. Alguém já ouviu falar alguma coisa do País de Gales no futebol, mano? Não, eles jogaram, acho que... Não sei se foi a última Copa ou a última Eurocopa, eles estavam lá, foi cara. Foi a Euro, né? Nem sabia, mas no máximo eu vi alguma coisa de Olimpíadas muito tempo atrás. Uhum. Eu vou mais com a cara da Irlanda aí. Se a Itália entrar pro grupo, aí eu acho que deve dar a Suíça e a Itália. Uhum. Só que nesse grupo B é do Norte. A Irlanda é outra... É, desculpa, a Irlanda... É do grupo A. É, ah, pela bandeirinha aqui, isso mesmo. Vai jogar com a Tchequia. É? É? Não, a gente vai fazer muito essa piada. Esse grupo aí talvez seja o que eu falei de nivelar por baixo, porque mesmo se a Itália entrar, ela tá entrando de um jeito que ela tá aparentando fraqueza. Então, pode ser um grupo da morte nivelado por baixo isso aí também. Olha só, hein, cara. É o micro grupo da morte. É o grupo da morte por ser ruim, né, cara? É. É tipo uma Libertadores se fosse Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, né? Mais um, sei lá, o Santos, né? Time nivelado por baixo, né, cara? Agora sim, hein, cara? O grupo que muito nos interessa de todos os níveis, né, cara? E você pode torcer ou não, mas você vai estar de olho, cara. Eu, obviamente, vou estar de olho, que é o Grupo C, Grupo do Brasil! Quando estava triste o meu coração, eu fui para um canto e fiz essa canção. DJ, solta o solitário para todos os apaixonados. Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para mim. Não. Temos Brasil, né? Marrocos. Assim como foi na Copa de 98, eu lembro até hoje quando eu era criança. Ronaldo fez um gol contra o Marrocos, golaço. Haiti. E o país onde o senhor Arion agora reside, Escócia, desde 1998, também não vai para a Copa do Mundo. E também em 98 estava no mesmo grupo do Brasil, né? Brasil, Marrocos, Escócia. Acho que o terceiro time acho que era Irã, alguma coisa assim, cara. Não lembro qual que era o grupo direito de 98. Mas é, infelizmente, hoje já saíram os horários aqui, não teremos nenhum jogo durante Horário comercial. Então, você CLT se fudeu, cara. Não vai ter jogo de manhã, não vai ter jogo de tarde. E os horários são... Um jogo são... sábado também, né? Um jogo no sábado, né, cara? Porra. É. Pelo menos isso, né, cara? Pelo menos... Cara, o que vai dar certo aqui no Brasil é bar, né, cara? Porra, bar vai trabalhar muito bem, né, bar, cara? Bar vai bombar. Bar vai bombar, todo mundo vai assistir jogo fora de casa, né? Obviamente eu não, porque eu não me misturo com a pachecada. Estarei torcendo contra o Brasil, né, cara? Vai ser grande chororão quando o Brasil não passar da primeira fase da Copa. Ah, peraí, né? Não exagera. Mas, ó, primeiro jogo, Brasil-Marrocos. Dia 13 do 6 é o dia de semana, o Samuel, ou não? É uma acho sexta. Que é quinta ou qual? É, acho que é quinta. Acho que é uma sexta. Dois jogos na quinta e um no sábado. Deixa eu ver. Acho que vai ter um na quarta, que é Brasil e Escócia, dia 24 então, do 6. 13 de sábado. Junho, 13 de junho é sábado. É sábado, né, cara? 7 horas da dia noite. Dia 19 de junho é sexta. É isso aí. O jogo é lá em Nova Jersey, né? No MetLife Stadium, que é o estádio que vai sediar na final do torneio, né? Final da Copa do Mundo. É... No segundo jogo do grupo, né? Vai ser Haiti e Escócia. Nossa, que jogaço! Meu Deus, 10 horas da noite. Cara, duas da manhã aqui, mano. Duas da manhã. O Iron vai estar como? Mimindo. A mimir. Olha, você vai ficar. Agora falando sério, se você estiver lá na Escócia, né? Que você falou que você não sabe se vai estar aqui no Brasil ou não, ou na Escócia mesmo. Você vai ficar acordado até as 2 horas da manhã? Você acha que a galera vai ficar acordada? Eu acho que vai, cara. Não, vai ser um sábado, pô. Vai ser um sábado, dá. Eu vou em todos os jogos da Escócia, mano. Eu entro no trabalho 11h30, às vezes 2 da tarde. Eu me ajeito aqui e quero ver todos da Escócia. Pô, todos os três, porque depois vai ser só três. Esse jogo é papo de ir no pub aí, cara. Sabe? Não tinha pensado nisso. Eu acho, cara. É papo de ir no pub. Não, você acha que... Aí na Escócia é o mesmo lance lá da Inglaterra? Tem que fechar às 10 horas da noite ou não? Não, eles vão. Eles vão, né? Então foda-se. Eles param de vender bebida alcoólica no mercado. Mesmo no mercado 24 horas, eles fecham o corredor, tá ligado? Sim. Mas bar fica aberto. É papo de pub, Arion, cara. Você me desculpa, tem que estar lá, cara. Se eu tiver aqui, eu vou. É, porque aí você vai estar vivendo errado se não for, né? Tem que se misturar, né, cara, meu? Tá vivendo errado. Nem pensado nisso. Acho que eu ia pensar nisso mais pra frente mesmo, mas por enquanto nem tinha me ligado. Você pode mandar a musiquinha, né? The crying is gonna be loud. Ser grande chororô, né? Ai, meu Deus. Cara, que jogada. Imagina essa porra, meu. A IT Escócia, cara. Todo mundo tem que estar assistindo esse jogo, cara. Não importa, cara. Vai ser um jogaço. Mas é, até porque vai ser o primeiro. A Escócia talvez vai pegar o Brasil só no terceiro jogo. Até lá, talvez já esteja eliminado. Então... Não vai ser tão divertido, tem que ser o primeiro jogo mesmo. Uhum. Mas, Arion, eu tenho uma torcida especial pra Escócia pelo um jogador que era do Manchester, que não deveria ter saído, mas acabou indo embora. McTannen, né, Carol? Ele tá na Itália agora. Agora tá na Itália, né, cara? E ele que fez o gol, um dos gols aí da classificação, aquele gol de voleio, né, cara? Grande meio campista, pra mim jogar muito. Teve atuações sensacionais, assim, cara. A Escócia chegou a ganhar da Espanha numa Nations League aí, cara. McTannen fazendo gol, então. Minha torcida é essa. Como torcedor do Manchester United, limpei o McTannen e espero que a Escócia consiga alguma coisa, né? Segunda rodada do grupo. Olha aí, né, cara? Brasil e Haiti, cara. Aí. Cara, eu tô muito pro primeiro jogo, né, cara? A gente nem falou, né? Brasil e Marrocos. Tem que lembrar, né, cara? Marrocos, quarto lugar na última Copa do Mundo, atual campeão do Sub-20 e finalista vice-campeão do Sub-17 esse ano, na Copa do Mundo, né? Tem uma boa geração aí vindo, né? Eles estão conseguindo manter o pessoal lá, né, cara? Jogando pela seleção deles, né? Não indo pra França, né, cara? Outro time na Europa, né, cara? Tem muitos desses movimentos, né? A França, né? Um monte de gente, né, que saiu... Da África tá jogando lá e tal, né? Mas Marrocos agora tá fazendo um trabalho de base importante. Então tá segurando vários jogadores. Tem um bom time, né? Tem o Hakimi, né? O lateral do PSG. Então, não sei, hein, cara? Dá pro Brasil se foder nesse primeiro jogo, hein, cara? Esse primeiro jogo não vai ser tão simples não pro Brasil. Não sei eu acho que esse jogo vai ser um empate, esse primeiro jogo. Deus te ouça. Eu também acho. Vai ser um empate. Eu tenho um colega aqui que é marroquino e ele tá desesperançoso. Eu falei isso pra ele, mano, eu acho que dá pra empatar. Nada, eu até lembrei, na última Copa o Brasil já tava classificado, mas perdeu pro Camarões. O Marrocos foi longe na Copa passada. Ele não acha, ele acha que a Escócia vai ser melhor. A gente tá com mais fé do que os próprios caras. Nossa, cara, eu acho interessante alguns jogadores do Marrocos, né? O Malzouri, que também é do Manchester, né? O lateral, Carol, também é marroquino. Aquele outro que passou também no Manchester, o carequinho, a Amrabat, também, bom meio campista. Amrabat, meu, dá pra apontar alguma coisa, hein? Dá. Eu acho que esse jogo vai ser um belo do empate. Eu acho que... Vai ser grande o choradão pro Brasil. Eu acho que vai ser um empate. Menos Sérgio. Dá pra passar Brasil e Marrocos aí. Já pensou? O Hakimi fazendo gol. Para de ser arrombado, mano. Ai, meu Deus. Vai acabar com a nossa audiência. A coisa que eu mais espero nesse primeiro jogo é memes com a novela Clone. Ah, sim, DJ, né? DJ Khaled. Com certeza. Cara, esse dia, meu, cara, Khaled no repeat no Spotify, cara. Vai por mim, cara. Já prepara as vinhetas, hein, Samuel? Nossa, cara, muito bom, cara. Bem, o Brasil pega o adversário mais difícil logo na estreia. Aí tem aquele papo clássico de nervosismo da estreia, mas vai ter que abrir o olho com a Escócia também. Uhum. Não é um time ruim, não. É que a última vez que eu vi faz muito tempo a Escócia, foi na Euro e tal. Uhum. Né? O time deve estar completamente diferente, mas vai ter que. Se ele sabe que vai cometer correria pra cima do Brasil, depende da forma como vai jogar também. E o Haiti tá aí só pra, sabe? Garantir as maiores goleadas. Garantir as maiores goleadas pra saldo de menos 30, aí, zero pontos. O Haiti vai estar aí pra fazer a pressão na arquibancada, né, cara? É isso aí, ó. Não sei. Pra alegrar a galera. Pelo menos o Brasil ganha do Haiti, né, cara? Mas aí depende. Se fizer um jogo ruim contra o Marrocos, aí é decisão contra a Escócia na última rodada, né, cara? Mas, se bem que se também Brasil... vai ter Marrocos e Escócia também, que vai ser um fiel da balança nesse grupo, né? Se o Brasil depender de ganhar da Escócia pra se classificar, não vai longe na Copa, mano. É verdade. É. Nem só o Brasil, qualquer um. O Marrocos também. Quem, se bem que o Marrocos é até meio que mais... Podia ser mais esperado, mas se o Brasil não vai arrumar nada, não passa das quartas. Eu sei que esse jogo da Escócia e Brasil, uma quarta-feira, 24/6, às 7 horas da noite, aí na Escócia vai ser que horas, Arion? 11 da noite aqui. 11 da noite, jogo decisivo. Dá pra ver de boa, né? Eu fico acordado mais tarde pra ver pior, que é o Corinthians. É verdade, né, cara? Pra quem viu, né? Quem viu os jogos horríveis do Corinthians, né, pode perder um tempo com Escócia e Brasil, né, cara? Já pensou? É o Maquitani fazendo gol. Cala a boca, Sérgio. Vai ser sensacional, cara. Não vai. Cara, porque, ó, Marrocos ganha do Haiti, hein, cara? É bom falar isso aí. Agora eu vou jogar os países que vão passar aqui, cara. Eu acho que passa Marrocos em primeiro, Brasil em segundo. Ah, não. Brasil vai passar em primeiro. Isso porque você acha que o Marrocos ganha do Brasil, né? Vai aprontar uma, cara. Vai aprontar uma e depois não, esse Marrocos... Esse jogo vai ser empate. E depois, sei lá, o Marrocos consegue aprontar, eu acho que bate de frente contra a Escócia e, meu, e o fiel da balança é o Haiti, porque tu não vai golear, eu acho. Entendeu? Eu acho que o Brasil ganha do Marrocos, mano. Você acha que o Brasil ganha do Marrocos? É, talvez uns 2-0, assim. Não vai ser muito difícil, não. Também não vai ser um passeio, mas acho que não vai sofrer muito, não. Mas quem se for 1-0, eu já tô feliz. Se for 1-0 pro Marrocos, eu vou estar muito feliz. Mas se for pro Brasil, então, nós vamos soltar um rojão aqui da janela. Me soltou um petardo na lateral, que golaço. Cala a boca. Carol, o que você acha que vai passar nesse grupo? Não, isso é Brasil e Marrocos. Brasil vai passar em primeiro. Saldo de gol. Samuel, o que você acha que pode acontecer nesse grupo? Meio? Pode ter resenha, hein? Como diz aquele meme lá do Denilson, resenha confirmada, hein? É. Cara, acho que Brasil e Marrocos empatam 1-1. Brasil ganha do Haiti de 4-5-0. É pouco, hein? Acho que Brasil e Marrocos classificam com 7 pontos. Sim, aí o fiel da balança vai ser o saldo de gols que Marrocos e Escócia fizeram em cima do Haiti. E Brasil também, né? Mas não sei, cara. Tipo, lógico que a disposição um amistoso é completamente diferente de um... uma Copa do Mundo, assim. Mas o Brasil empatou com... Recentemente, nos últimos amistosos, empatou com a Tunísia. Perdeu pro Japão, sabe? É que... Acho que vai do comprometimento do interesse dos caras, mano. Porque... É. Antes seria impensável o Brasil sequer empatar com o Marrocos. Porque mesmo num jogo valendo nada, os caras queriam jogar e jogar. Era impensável não tentar fazer gol. Agora os caras não ligam, mano. Se perde, se ganha. Se já tivesse classificado, já não se esforça. E aí acontece essas coisas. Nossa, lembra um certo time aqui da Zona Leste do Corinthians, né, Leon? Nossa, né? Parece, né? Como que era o nome dos caras? É, né? Alguma coisa Corinthians, né, cara? Nossa. Não, na transmissão. Na transmissão, os caras do SBT, eles numa dualidade que eles nem percebem, assim. Não, que em 98 a gente pegou o Marrocos, a gente passou o carro. Na Escócia, em 98 a gente pegou a Escócia, passou o carro. Mas em 98 vocês perderam também, né? Os seus trouxas, vocês não lembram disso. Os caras acham que é o mesmo, né, mano? Como se o Marrocos fosse. Que o Marrocos fosse uma merda agora nos últimos anos, né? E é a hipocrisia de sempre do Brasil. Os caras com medo da Noruega, porque o Brasil jogou 3 vezes com a Noruega. Inclusive na Copa de 98 perdeu pra Noruega. Aí o Thiago Leifert desesperado: a gente tem que fugir da Noruega. E se lamentando porque, aliás, nem sei como vai funcionar agora, né? As oitavas, mas parece que os 6 melhores terceiros classificam. Só que alguns grupos aí, e esse grupo C do Brasil não vai pegar o melhor terceiro. Grupo C, e eu acho que mais 3 grupos não pega. Eles falam, a gente não vai pegar os mais fáceis. Pô, vai se ferrar, meu. Só teve um cara negão que não falou quase nada, que eu até esqueci que ele tava na transmissão. Não, meu. A gente tem que vir pra cima de todo mundo. A gente tem que... Pode ter medo, não. Só ele, é isso, cara. Mesmo. Na real, essa Copa do Mundo você tem que ganhar todos os jogos, cara. Não tem dessa. Tem que ir jogar e fazer a sua parte. Por isso que não ganha, tá querendo pegar os mais fracos. É. É que tem que ir pra cima e já era. Aí nem sai de casa se é pra jogar assim. É numa dessa que a Escócia apronta aí pra cima do Brasil. O Brasil fica em terceiro. Isso que eu falo, hein? Que tá com cara de chororô, hein? Cala a boca. Vai ser grande o chororô. E aí, rapaziada, aqui é o Pipolo Shake da Cidade Alta. Aí ela tá no Insta marolando, vem a mina. Ai, amor, o que você vai me dar de presente de Natal? Visualizei. Rei Nicolau é o baralho. Bagulho é sorteio da Copa. Bagulho é bolinha na cara. Cadê a seleção do Peru? Cadê a seleção da Tchequia? O SBT fazendo o Galvão voltar. Nem Copa do Mundo também. Vai tomar no cu geral. Rau! Grupo D, temos eles, né? O terceiro dono da casa dessa Copa do Mundo, os Estados Unidos, né? Teremos representantes de outro, né? Playoff daí. Pelo que eu tô vendo aqui, é Turquia, né? Eslováquia, Kosovo e esse ROU, eu não faço a mínima ideia de quem que seja. Eu acho que é a Romênia, não é? Romênia, né, cara? Romênia, é. Romênia. É Romênia. A bandeira é Romênia, né? Puta, o custo o pessoal do UOL colocar R-O-M pra mim, cara. É, também acho. É foda, né, cara? Temos esses representantes aqui, né? E temos Paraguai e Austrália, né? Mais um. O Paraguai mais um representante da América do Sul, né? No torneio. Os Estados Unidos deu uma pequena melhorada, né? Porque tá com o técnico argentino, né? O Pochettino, ex-Tottenham, né? Agora comanda a seleção americana. Última data FIFA teve um resultado bom, né? Contra o Uruguai, 5-1 em cima dos campeões mundiais. E o primeiro jogo é Estados Unidos e Paraguai. Paraguai dele, Ariel Romero. Olha só, cara, jogou uma Copa do Mundo, né, cara? Eu quero saber, que time que ele vai estar jogando, né, nesse começo do ano, né, pra ir pra Copa do Mundo, né? Bem. Me interessa em que time ele não vai estar jogando. Então, Corinthians. Tá bem, né, cara? Oh, vocês não vão renovar também com o cara, gente? Graças a Deus não, né, cara? Porra, já só, deu. Só gratidão e acabou. Outra pessoa isso que tem... Isso passagem. Outra pessoa que é só gratidão, tem que ir embora, é o Michael também, né, cara? Pelo amor de Deus, vai embora, né? Ah, nem tenho muita gratidão isso aí, não. Outro jogo dessa primeira rodada é a Austrália contra o representante da Europa. Eu vou bancar aqui a Turquia, vai pra Copa do Mundo, né? Básico, isso daqui, né? Eu também acho que vai ser a Turquia. Então, acho que né, tem a criada Guder, né? Que é do Real Madrid, então, né? Uhum. Eu acho que é... Austrália e Turquia, vou bancar a Turquia nesse jogo. Depois temos Estados Unidos e Austrália, né? O Samuel disse que é o dia que vai ficar escutando Midnight Work. Men at Work, né, cara? É. Eu vou escutar o Parkway Drive, que eu gosto também da Austrália o dia inteiro. Paraguai, provavelmente Turquia. Na última rodada teremos Turquia e Estados Unidos... E Austrália e Paraguai, desse grupo, quem que eu banco aqui, cara? Ah, cara, eu acho que passa Paraguai na retranquinha deles, passa. E Turquia? Vou eu bancar os Estados Unidos. Eu Estados também Unidos acho. E Paraguai. Ah, sim, sim. Estados Unidos? Sim, sim. O Pochettino é bom, não, o Pochettino é bom treinador, né, cara? Querendo ou não, né, cara? Bom treinador, quer dizer, né? Não pro nível lá da Europa, né, que ele meio que foi chutado de lá. Tá ligado? Não ganhou nenhum título lá pelo Tottenham e tal, mas acho que ele consegue, tá ligado? Argentino mesmo, meu Longueira vai conseguir, né, cara? Então acho que passa o Paraguai e Estados Unidos nesse grupo. Não sei você, Arion, o que você acha? Paraguai e Turquia. Olha só, bancou a Turquia, né, cara? Ah, certeza. Vai entrar no grupo e vai se classificar. Olha só, meu. Cara, a gente tem muita experiência, né? Nesses países que vão vindo pro playoff, né, cara? Não, eles vão entrar na Copa do Mundo e vão ganhar. Não sei o quê. Mas. Mano. Acho que o Turquia nos classificou ainda por calendário. Vai entrar aí, mano. Provavelmente vai, né, cara? Samuel, quem que você acha que vai nesse grupo? Cara, pelo bem do humor da quinta série, eu vou torcer pra Kosovo e Tchequia, né, cara? Não, mas vai. É, né? Kosovo e Austrália, vai. Foda-se. Nossa. Ele quer só trecheira. Ia ser muito foda, cara. Ia ser muito foda se esses dois passassem. Cara, o que você acha que vai acontecer nesse grupo, maluco? Não, Paraguai e Turquia. Nem. Mas você sabe que os Estados Unidos vai passar, né, cara? Porque é dono da casa, eles vão inventar alguma coisa. Os Estados Unidos vão passar, tá. Só se for na marmelada. Só se for na marmelada. Aí tudo bem, mas... Mano, o mundo todo vendo, eu acho difícil, hein? É uma pena que não vai dar pra repetir que nem no 94, quando foi oitavas de final contra o Brasil, em pleno 4 de julho, tá ligado? Pois é. Gol do Bebeto, lembro até hoje, era criança, num domingo vendo essa porra. Tá bom. Olha aquele Pedro. Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Acabou com a festa dos caras, pô. Esse dia foi foda. Você tem medo do Trump, sei lá, dar uns 5 minutos nele ali que ele faz um bagulho inacreditável? Pode ser, acho né? Que... Não, acho que não. Só dá um pontapé, tá de boa. Aí já. Ah, isso você vai fazer. Meses. O primeiro jogo dos Estados Unidos vai fazer. Isso é certeza, cara. Isso é certeza. Aquela dancinha dele provavelmente vai acontecer alguma coisa. Nossa. Nossa, ninguém vai jogar uma bomba lá. Tipo, desculpa, civis, mas. Seria engraçado, né? Seria a melhor Copa do Mundo do mundo. Infelizmente não aconteceu agora, né? É, acho que vai ter alguma bomba em algum jogo que é só um país latino aí. Não, mas a Carol falou um negócio sério, porque o Irã já tá classificado, cara. Se for jogar nos Estados Unidos, meu, a segurança vai ter que ser. Eu acho que não vai. Não vão deixar entrar torcedor de fora do Irã. Eu torci muito pra ter Estados Unidos e Irã nesse sorteio, mas infelizmente não. Teve 22, não teve? Teve 98, pelo que eu me lembro. Grupo E, eles. Nossa, mesmo. Lá vem esse grupo eles. É uma piada. Lá vem eles de novo, né? Alemanha. Olha os participantes dessa porra. Curaçao. Curaçao é da onde isso aqui? É do Caribe, né? Caribe. Aqui do, bom, então. É. Costa do Marfim e Equador. Olha que grupo, hein, cara. A Alemanha pelo menos não cai no mini grupo da morte como foi em 2022, aí, né? Se fudeu, né, cara, porque foi eliminada, né? Passou Japão e Espanha naquela Copa do Mundo e teve aqueles gloriosos 15 minutos que tava passando Japão e Costa Rica, né, cara. Todo mundo, cara, a resenha tava pronta naquela hora, né. A Alemanha e Espanha sendo eliminada, mas infelizmente não aconteceu. Puta, meu, grupo fácil, né, cara? Quem passa daí é Alemanha e Equador. Não aposto na Costa do Marfim. Me desculpem. Eu não tô acompanhando. Não, cara, mas o Equador é uma boa seleção, né, cara? Ganhou aí a última rodada das eliminatórias, ganhou da Argentina, né? Também era o jogo em casa, mas ganhou do Brasil também, cara. Foi, ó, puta eliminatórias, né? Mas ganhar do Brasil não quer dizer muita coisa. É. Ah, esse ano... Quis dizer assim, cara, do mundo com... Meu, o Equador conseguiu chegar lá, cara. A Venezuela quase foi por uma repescagem, porque ganhou do Brasil, Carol. E aí? Sabe? O Equador, mas o Equador tem um bom time, entendeu? Tem bons jogadores aí. Uhum. Caicedo joga no Chelsea. Uhum. Então, cara, eu banco. A Alemanha e Equador passam de fase. Não sei vocês. Nossa, já pensou se passa Equador e Costa do Marfim? Credo, que delícia. Seria ótimo, cara. Nossa. Seria meu sonho, de novo, ver a Alemanha. Eu tô bancando a Alemanha mais por... Nossa, né, cara? É história. Mas a Alemanha, se você olhar nos últimos anos, também tá na merda, né, cara? Um ano depois de ser eliminada na Copa do Mundo, ela levou uma pancada do Japão em casa. Acho que foi 4-0 ou 4-1. Nossa, foi... A gente já tava assistindo... O jogo, comentando, né? Junto o jogo, uhum. Né, Sérgio? Então, a Alemanha também fez jogos horríveis agora nas eliminatórias. Eu tô bancando porque os outros aqui são mais ou menos, entendeu? Mas a Alemanha, né, flerta com chororô, né? De novo, né? E nem é meme. E nem é meme, né? O que você acha que vai acontecer, Arion? Eu também acho que vai passar a Alemanha e Equador. Mas eu achei que você ia bancar a Costa do Marfim aí. Não, pior que não, cara. Infelizmente, eu não consigo bancar uma seleção africana. Não é preconceito nem nada, mas... Cara, sei lá, desde quando? Desde 2010, a África do Sul tem uma seleção boa, assim, cara. Ou naquela Copa de 2006. O continente, você diz, né? É, o continente, assim. Infelizmente, cara. Tá, eu acho que vai ser aí, Alemanha e Equador, mais por... Na verdade, por menos, porque eu não tenho muita razão pra isso. Eu só acho que a Alemanha é mais forte que todos aí e o Equador é mediano. Costa do Marfim e Curaçao, então eu acho fraco mesmo. Uhum. Carol, você já tinha falado, aquele seu palpite é sério mesmo ou não? Você espera não, isso? Ou então, o que você acha que vai acontecer? Não, eu gostaria muito que fosse Costa do Marfim e Equador, mas, meu, a Alemanha vai passar o carro nos caras. Não é possível, né? Mas eu tô entre Costa do Marfim e Equador, mas vou de Equador. Equador passa, né? Samuel? É isso também, cara. Alemanha e Equador, cara. É igual o Sérgio falou também. Eu assisti um pouco Liga das Nações Africanas, meu, todas estão uma bosta, cara. Você olhava em 2000 a 2010, elas tinham seleções boas e jogadores africanos em grandes times da Europa. Hoje tá um lixo, cara. Uhum. Acho que pode disso, não. A Alemanha também, você não abriu o olho, porque na última Copa a gente viu, né? Uhum. Perdeu pra Japão, que é uma seleção boa até. Mas acho que... É que eu não gosto dessa palavra lógica no futebol, mas é porque não é ciência exata, não é, sabe, nada, mas é o esporte mais imprevisível e tal, mas... Também é Alemanha e Equador, é. Bem, a gente acabou de falar do Japão, vamos falar dele, porque ele está no grupo F, que tem ele mesmo, a Memphis Depay e sua seleção da Holanda. Será que o Memphis ainda vai estar no Corinthians ali ontem lá, cara? Eu acho que vai. Eu achava que vai. Já teria saído agora. Uhum. E por mim, ele sai, eu pessoalmente não vou ficar ressentido, não vou me importar. Mas eu acho que ele vai estar no Corinthians ainda. É, eu acho que até o meio do ano ele vai estar no Corinthians ainda. Talvez ao término da Copa ele comece a... É, quando abre o mercado, né, se não me engano? Isso. Ou quando tem Copa é diferente. Não, não, é quando começa a temporada mesmo, vai ser depois da Copa do Mundo, né? É, então... talvez quando acabar a Copa ele vá embora, mas acho que vai estar lá ainda. Então temos Holanda, né, Japão, que tá perseguindo aí a sua famosa, né, classificação pós-oitavas de final, nunca conseguiu passar das oitavas. Corinthians da Libertadores. O Corinthians da Libertadores, é o Japão, cara. Literalmente, cara. Mas o Japão tem uma puta seleção, né, cara? Pra mim, a última Copa do Mundo deles foi a melhor. Tudo bem, foi o mesmo resultado das outras Copas. Foi. Mas, porra, ganhou de duas campeãs do mundo, cara. Ganhou da Alemanha e da Espanha de virada. E conseguiu ter a paixão de perder pra Costa Rica, né? No mesmo grupo. Isso é bizarro, né, cara? Você ganhou da Alemanha e da Espanha e perder pra Costa Rica. Mas é uma puta seleção, né, cara? Vários jogadores na Europa. Oi. Não, desculpa, só ia falar que o futebol do Japão, ele vem evoluindo, só que não numa velocidade razoável. Ele vem evoluindo devagar. Tem vezes que me parece que eles deram um salto legal, assim, nos últimos 3, 4 anos. Aí passa mais 4, tem uma Copa e eles estão jogando do mesmo jeito que antes ainda. Tipo, jogando melhor, mas com a mesma mentalidade. Mas sabe qual que é? Hoje eu tava, e até concordo, eu tava andando pelo Instagram, teve uma página de futebol, assim, da Europa, e eles estavam fazendo uma entrevista com técnico, os europeus, dando opinião sobre os jogadores do Japão. E é o clássico, né, cara? Eles são perfeitos, né, pra seguir ordem, tá ligado? Taticamente, os caras são perfeitos, assim. São muito aplicados, cara, pra seguir ordem, seguir plano de jogo, ser uma coisa mais coletiva do que ser o que individual em algumas partes do jogo. Que a gente sempre fala disso, cara. Tem hora que você vai ter que segurar a bola, tá ligado? Você vai ter que ser malandro, alguma coisa assim, entendeu? Uma hora você vai ter que tentar um drible, sabe? Mas tem alguns jogadores que estão mostrando isso, cara. No jogo contra o Brasil, quando o Japão conseguiu a virada pra cima do Brasil, tava perdendo de 2-0 em casa e virou pra 3-2, mano. Teve alguns jogadores ali que estavam driblando mesmo os brasileiros, cara. O pessoal já tava falando, parece que o Brasil perdeu o respeito, assim, né, cara? Tipo, ninguém tem mais respeito pro brasileiro, né? Falta isso pro japonês, assim, cara. E bater pênalti, né, Arion? Porque na última Copa do Mundo, cara, foi triste. Cara, quanta curva. Você tava esperançoso naquelas disputas de pênalti. Nossa, cara, faltava bagagem pra torcer pro Japão. Cara, a gente... E, ó, de ter Brasil e Japão na Copa do Mundo, se não tivesse péssimos batedores, né, cara? Não, mas nem na Europa eles conseguem aprender essa malandragem, não serve? Não, né, cara? Porque europeu também adora que o jogador seja disciplinado e jogue pro time, né, cara? Europeu adora isso. Só que daí na Europa tem outros jogadores de outros continentes que fazem esse trabalhinho pra eles, assim, né, cara? Sempre vai ter um Vinícius Júnior ali, um cara ali, um Salah que vai fazer alguma coisa ali, entendeu? Tipo, o japonês ainda não tem isso, entendeu? Infelizmente. Espero que seja a evolução, assim, que o Japão precisa. Tá ligado? Porque... Também tem um pouco deles ainda, e eu falo um pouco porque... Eu acho que antes eles só era mais forte no jeito que eles jogavam bola. Que assim, eles estão ganhando de 1-0 no fim do jogo, eles continuam atacando com tudo. Sim. Porque eles estavam jogando assim enquanto estava 0-0. Contra o Brasil melhorou, viu, Arion? Nesse último jogo aí, meu, os caras estão já segurando o jogo. Eu falei, olha, tá evoluindo, hein, cara. Porque antes eles faziam isso assim no coletivo mesmo, o time inteiro indo com tudo pra cima. E que foi o jeito que o Brasil perdeu a... Foi a última Copa, né? Sim. Não, pra Croácia? Sim, foi pra Croácia. É, então. Tipo, não tinha necessidade de atacar e atacaram. Sabe o que é bizarro, mano? Cara, o Japão deu mais trabalho pra Croácia do que o Brasil, cara. Impressionante. Na última Copa do Mundo. Sabe? Porque o Japão não parava de atacar, cara. Eu tava no segundo tempo da prorrogação, o Japão em cima da Croácia, assim, tá ligado? E os caras segurando o jogo, pelo amor de Deus, tá ligado? Aí foi pro pênalti, foi aquela merda toda, né, cara? Mas vamos ver, cara. Eu tô esperançoso pelo Japão. Os outros representantes são a Tunísia, que eu acho que dá pra tancar, né, cara? Eu acho que a Holanda e o Japão tancam. E mais um representante da Europa, que tá entre Ucrânia, que eu nem sabia que tava com seleção, né? Pensei que todo mundo já tinha morrido, né, por causa da guerra. Nossa. Meu Deus. É verdade, né, cara? Suécia, Polônia, né, do nosso grande Lewandowski, e a Albânia dele, Little Silvio. Ah, cara, eu vou bancar a Albânia do Little Silvio na Copa do Mundo. Vai acontecer algum milagre. Ele vai achar o detalhe, Ari. Finalmente vai achar o detalhe, vai levar a sessão pra Copa do Mundo. Ele e a Dua Lipa estarão nos jogos, cara. Vai ser uma sensação. Então... Você só quer ir pra você ver a Dua Lipa, né? É só isso, cara. Eu sei. Não te julgo. Cara, primeiro jogo. Cara, e é o jogo principal desse grupo, logo meu, de abertura. Holanda e Japão. Cara, vai ser jogão esse. Alerta de resenha, hein, cara. Vai ser jogado. Holanda, né, também, né, um grande Corinthians das seleções de... mundiais, né, nunca ganhou uma Copa do Mundo, né, cara? Se bem que acho que a Holanda é mais pro Palmeiras, né, nunca ganhou um Mundial, né? Então, tipo, né, a Holanda tentando ainda, né? Impressionante a Holanda não ter uma Copa do Mundo, eu sempre falo isso, cara. Como assim, né, cara? Você olha assim, como, né? Mas, né, primeiro jogo aí... Eu acho que vai dar empate, hein? 1-1. Será? 2-2, assim, é o que eu acho. Eu vou bancar o Japão. Eu também. Acho que o Japão vai bancar o Japão. Eu acho também. Vou bancar o Japão. Eu banco o Japão em primeiro do grupo, até. Caralho, eu seguro muito, eu sou muito realista, assim, mas será que dá no Japão, né? Toda Copa do Mundo eu falo, não sei, né, cara, vai ser difícil e tal, cara... Mas sabe, eu acho que esse primeiro jogo vai dar empate, assim, vai ser tão... Eu acho que essa Tunísia vai ser aquele time, sabe aquele Monterrey do México, da Libertadores? Aquele time chato que se refecha e às vezes tem a sorte de meter um gol. Sempre falo, toda Copa, episódio de Copa eu falo isso, né? Tem esse time que mete um gol aos 38 do segundo tempo. Acho que a Tunísia pode ser esse time, cara, essa seleção. Uhum. E aí, o Banco Albânia também. Esse segundo jogo, né, como a gente tá bancando a Albânia aí, cara, eu acho que a Albânia do Little Silvio vai vir legal aí, né, nessa Copa do Mundo. Mas, sei lá, só contra a Tunísia, assim, tá ligado? Ele pode até entrar, mas ele não vai passar na fase de grupo. Não passa, né, cara? Não passa, nesse grupo não passa. Aí Holanda, na segunda rodada, a Holanda contra a Albânia, provavelmente. Acho que é jogo pro Memphis Depay fazer 3 gols, né, cara, e cobrar do Corinthians mais 20 milhões, né? Mesmo estando na Holanda, né? Os contratos do Corinthians é tão merda que deve ter algum bônus, assim. Ó, se eu fizer gol pela Holanda, o Corinthians tem que pagar 10 milhões, cara. Do jeito que o Corinthians é retardado, então vai acontecer isso aí mesmo. Japão e Tunísia, bem, se acontecer esse milagre aí do Japão ganhar da Holanda, é papo de pegar a classificação nesse jogo aqui, hein? Vamos ver. Porque daí, última rodada, eu acho que a Holanda ganha da Tunísia fácil e um joguinho meio encardido pro Japão e provavelmente Albânia, sabe? É que eu vejo o Japão, todo jogo pro Japão é difícil, cara, não importa qual que seja o adversário, infelizmente. Tudo bem, evoluiu pra caralho o Japão, cara, mas pra mim, todo jogo é um episódio de Capitão Tsubasa, cara, de Super Campeões, é dramático, tá ligado? Do jeito que o Japão joga. E pior que é, cara, pra assistir Brasil e Japão no amistoso foi dramático, cara. Varia porra nenhuma, foi dramático o jogo. No final do jogo tava todo mundo, meu Deus, segundo acaba, juiz, tá ligado, do jogo. Então, cara, desse grupo, eu acho que vai, pra mim é o básico, cara, vai passar Holanda e Japão, mas Japão, assim, o que vai mais sofrer nesse grupo aí, cara. Não banco aí do Japão, tipo, pica assim, tá ligado? Mas é bom pro Japão, cara, o Japão tem que passar por isso, cara, tem que ter uma dificuldade. Carol, quem que você acha que passa? É Japão e Holanda. Fácil, né, cara? Isso aí acho que... Fácil, não. Esse é o grupo mais fácil de deduzir. Mas eu banco o Japão passando em primeira. Ô, louco. Vocês estão, porra... Coração, mais especioso do que eu. Olha, a hora que eu torço pro Japão, hein, cara. Tem que comprar minha camisa do Japão. É que eu jogo minhas expectativas embaixo. Eu tenho que ser... Não, né? Vamos lá, cara. Vai ser difícil. Arion, você acha que o Little Silvio apronta nesse grupo? Eu queria muito, mano. Eu queria muito que passasse Japão e Little Silvio. Não é nem Albana, eu quero ver o Little Silvio. Mas pensou, cara, é difícil mesmo. Eu também acho que vai passar o Lula. As cenas da arquibancada, a Dua Lipa chorando. Ah, meu Deus, passou. Fazendo aquela águiazinha lá da bandeira deles, assim, ia ser foda. Se acontecer da Albânia não entrar, aí, pra mim, se a Ucrânia entrar, acho que vai ser legal, porque eu tenho uns conhecidos ucranianos aqui. E a Polônia, a mesma coisa, só que é tanto polonês aqui que eu vou rir deles, também vai ser legal. Agora, perguntinha ética, cara. Aí, cara. Qual é a galera que você mais odeia aí, cara? De que país que você mais odeia que tá aí na Escócia? Puta, eu não sei, mano. Não tem um grupo assim que você não gosta, assim, não? Tipo, esses caras não, mano. Tipo, indiano. É, eu não vou com cara de turco. Turco é filha da puta. Olha só, é bom saber, mas... né? Deve ter uma coisa. Porque, ó, deve ter alguém que vai falar, o brasileiro eu não gosto, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando. Eu. Geralmente o turco não vou muito com a cara, sempre acho que eles estão tentando enrolar. Passar pra trás, mas é preconceito meu. Não... Olha só. Quase não tive experiência assim de. Teve só um lava-rápido ali que eu briguei com os caras, mas fora isso. Olha só, eu queria ver o Arion brigando com o turco. Pra isso não teve nada demais. Agora eu vou ter que dar uma de cuzão que nem um cara do MBL, ó. O mamãe falei, cara. As ucranianas são fáceis ou não? Olha só, olha o próprio tipo. Olha o nível. Olha o nível de pergunta. Olha o nível de pergunta, cara. Qual idioma que se discute, Arão? Qual o quê? Qual o idioma que se discute? Você briga? Ah, não, tem que ler inglês, né, mano? Nossa, eu ia mandar uma caralhada de palavrão em português, porque o meu repertório é muito bom, e os caras iam ficar olhando assim, tipo, what the fuck? Mas o palavrão é... O palavrão eu ainda é não fui incomodado o suficiente pra sair descarregando em português, mas quase todo dia eu solto expressões em português no meio da frase mesmo. O palavrão é o idioma universal, cara. A nossa língua tem xingamentos muito bons, cara. Tem que ser usado. A gente pode fazer uma frase, né, mano? Quando eu xingo em inglês, eu não sinto que tô... E não é porque não é minha língua, é porque é uma palavra. Em português, eu faço uma frase, né? Eu humilho a pessoa em português. É, então, tipo, a gente sabe ofender as pessoas. É muito gostoso você xingar em português. É uma delícia. Concordo. Fala assim em inglês, você pode mandar alguém chupar um canavial de rola. É exatamente isso. Até pra mandar alguém tomar no cu, em português você fala, vai tomar no meio do centro do fundo do seu cu. Você não fala isso em inglês, mano. Não. Não dá. Não dá, é muito melhor. Tá louco. Esse pessoal da Ucrânia que tá aí, é o pessoal que é refugiado mesmo ou o pessoal tava lá de boa antes? Você conhece? Ah, todos os que eu perguntei por que veio pra cá e tal, eram refugiados. Nossa, teve muita gente mesmo, não tem como, né, cara, com esse... Seria legal a Ucrânia chegar na Copa do Mundo por isso, né, cara? Então, aí, conhecendo uns ucranianos aqui, seria legal falar da Copa com eles, tal, não sei o quê. Já polonês, não tenho nada contra eles, mas tem tanto polonês aqui, mano, que ia ser legal zoar eles mesmo. Olha só. Acho que tem mais polonês aqui do que na Polônia, eu acho, igual o Líbano. Tem mais libanês no Brasil do que no Líbano. Sim. Às vezes eu acho que a Polônia é a mesma situação aqui, mano. Tem mais polonês que escocês daqui a pouco. São quantos idiomas aí, Ariel? Ah, todos. Aqui é a Torre de Babel, mano. Tem de tudo, né? Cara, eu quero que passe o Japão muito. Eu gosto muito do Japão e da Holanda, cara. Mas Japão, Holanda... Ah, vai Japão, Holanda, cara. Pra esses europeus, cara, eles estão lascados porque já se lascaram em 12 jogos, cara. Não conseguiram classificar direito. Aí eu vou ter que ganhar mais dois. Então é difícil. É difícil. Qualquer... Mas eu gostaria do Little Silvio mesmo. Aí Holanda e... Não, Japão em primeiro, Holanda em segundo. Assim, a seleção da Holanda é muito mediana. Que eu me lembro, só tem o Gakpo e o Depay, né, cara? O Depay tá naquela coisa que o James Rodríguez tava no São Paulo, né? Joga muito na Holanda, joga, demora pra jogar no Corinthians, né? Tem o... Como é que chama? O De Ligt, o zagueiro do Manchester, que eu acho que falha algumas vezes, assim, né? Acho que aquele Frimpong. Então, a Holanda tá aí, né, cara? Clássico, né? O Holanda sempre tem algum time mais ou menos decente, mas nunca ganha a Copa do Mundo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse grupo não é nenhum daqueles que pode classificar o terceiro lugar? Pode ser, né, cara? Eu não sei quais grupos são. Uhum. Se aquele é o F e a gente ainda vai até o L, se for na ordem assim do primeiro, segundo, terceiro, eu acho que o F fica fora. Uhum. Mas se for, dá pra acreditar na Albany, hein? Será? É. Olha só, hein? Little Silvio, cara, tomara. Ah, grupo... todo mundo vai torcer por ele. Né? Grupo G, nossa, que grupo merda, meu Deus do céu, cara. Cara, e esse grupo aqui, você tem que ser muito fã de futebol pra assistir essa porra, cara. Porque pra mim, cara, chegar, ó, esse dia aqui, eu, desculpa, cara, vou fazer outra coisa da minha vida, cara. Estamos bem. Mentira, eu sei que você vai assistir, eu sei que você vai assistir. Eu sei que eu vou assistir. Eu te conheço, né? Meu amigo, eu te conheço. Mas olha, tem que ter coragem aqui, hein, cara. A gente assistir Nova Zelândia e Irã, nossa, jogão, pô. Olha, tem que ter coragem, cara. Bélgica com essa geração belga envelhecida. De aqui, merda. Não. De merda, né, cara? Não, essa de geração já foi embora, já. Já foi embora faz tempo, né, cara? Nossa. É. Cara, lembra daquele jogo contra a Marrocos na última Copa do Mundo, mas os caras perderam no campo e na torcida, assim, cara. Foi, meu, parecia Libertadores aquele jogo. Os caras sentiram a pressão mesmo, assim. Você olha, caralho, né? Bélgica, Egito, meu Deus do céu, o que que tá fazendo nessa Copa do Mundo, né? Mas tem ele, né? Salah. É. Pode tentar aprontar alguma coisa. Irã, não sei o que vai fazer na Copa do Mundo, acho que só figuração, né, cara? E Nova Zelândia também, né, cara? Com provavelmente alguns jogadores que não são nem profissionais, né? Só vão lá pra passar férias. Cara, básico aqui, cara. Passa Bélgica, Egito, nem vou me estender mais porque tá muito fácil, cara. O que, que vocês acham, Carol? Ah, Bélgica e Egito, nem, não precisava nem ter mais jogo. O Irã não pode aprontar uma bomba, hein? É, não, pode, mas eu não acho que eles fariam isso no jogo deles. Ai, meu Deus, né? Cadê você? Irã e Egito é um joguinho meio chato aqui, hein, cara? Tipo, em questão de segurança. Geopoliticamente tem uma tensão aí, cara. Tem uma tensão mesmo, hein, cara. Lembrando os tratados de Abraão. Eu acho que vai ser um jogo com muita polícia. Esse jogo aqui vai ser bem chato. Vale a pena assistir porque vai ter um entretenimento aí fora do campo. Aliás, até eu acho que esse deve ser o melhor jogo do grupo, por essas razões e até pelo futebol em si mesmo. Uhum. Os caras vão dar um sangue, mano. É, deve ser o melhor jogo aí desse grupo. Literalmente. Tem que ver à toa. Esse jogo é tão perigoso que eles deixaram pra Seattle. Esse jogo é tão perigoso que eles deixaram em Seattle. Cara, sabe, porque lá no cu dos Estados Unidos, lá, quase na fronteira com o Canadá, tá ligado? Se tiver que estourar uma bomba, que seja aqui. Vai ser longe o jogo, cara. Nossa, vai ser meia-noite o jogo, agora que eu vi. Cara, eu duvido vocês ficarem até meia-noite pra ver esse jogo, cara. Olha, você não duvida de mim, Sérgio. Porque eu não tenho nada a perder. Que primeiro, ninguém vai assistir Nova Zelândia e Bélgica. Ninguém vai ver essa porra. Tu não vai querer ver um jogo que alto teor explosivo, né? É, com certeza. Não, esse jogo vai valer a pena, o entretenimento. Deixa eu ver dia 20. Oh, é uma sexta-feira, claro que eu vou assistir. Sexta-feira meia-noite. Ficou fácil, gente. Tá, todo mundo assistir. Acho que, inclusive, a gente tinha que se juntar pra assistir. Sim, sim. Alguns jogos tem que se juntar. Tem que assistir no pelo Zoom aqui, cara. Que eu não... Pelo Zoom, no Discord, qualquer coisa. Arion, quem que você acha que passa nesse grupo aí? Tá fácil, né? É, eu sigo... Com o Coreia, Bélgica e Egito mesmo. Massa, né? Também porque o Egito tem o salário. Tem mais alguém que é bom aí? Não conheço ninguém, cara. Eu também não. Ia ser Bélgica e tanto faz, né? Não, tem aquele maluco que joga no City. Quem? Aquele menino. Ai, eu esqueci. Ele é egípcio, não é? Também? Não faço a mínima ideia, cara. Ai, puta, eu vou pesquisar aqui. Mas vai falando. Mas de qualquer forma, os dois são do Egito, aí é Bélgica e Egito. Os outros dois não é realmente. O Marmouche. Tabela. Ah! O Marmouche, ele é egípcio, é. Olha só, então é. O Egito já tá com um time. Já tem dois jogadores. Dois caras aí pra ficar de olho. Samuel. Pra fazer gol. Mesma coisa, Samuel? O palpite do coração queria Irã e Nova Zelândia, mas vai Egito e Bélgica. Egito em primeiro até, porque assim. Essa Bélgica aí é meio merda, né? Mas aí, eu torço pra qualquer um menos a Bélgica aí. A Bélgica, né? O que tem a Bélgica mesmo? Só o tintinho, olha lá, né, cara? Um chocolatinho mais ou menos, superestimado. Você achou superestimado quando você foi lá? Achei. Olha só, cara, é bom saber, hein, cara. O pessoal incha, né? Nossa, chocolate belga, não sei o quê. Ah, viva o prestígio aí da Nestlé mesmo, cara. É engraçado, o pessoal fala isso aí, a maioria do cacau é daqui mesmo, né, cara? Foda-se, né, cara? O pessoal fala isso, é meio idiota, né, cara? Eu gosto de chocolate Trento. Eu vou aproveitar, deixa pra reclamar que a Nestlé comprou a Garoto, né? Aí trouxeram o chocolate Talento pra mim. Ficou ruim o Talento, mano. A Nestlé cagou no chocolate. Faz tempo que eu não como Talento, então tem que comprar esses dias. Ficou ruim. Nossa, o Talento era gostoso. Aí a Nestlé comprou, ficou uma bosta. Cara, imagina aí, senhorinho, trazer o chocolate e atravessar, né, cara, o hemisfério. Pode ser uma merda. Eu levei pro trabalho e dei um talentinho pequeno pra todo mundo lá. Aí eu comi e falei, nossa, o bagulho tá ruim, mano. Deu chocolate ruim pros caras, falando que era chocolate brasileiro, que bosta. E os caras gostaram ou não? Você viu que mentiu, né, cara? Não, tá bom, né? Tá uma merda. Tá vendo? Se tivesse dado um Caribe, isso não ia ter acontecido. É. Eu gosto do Caribe, hein? Eu adoro. Esse é... Como é? Preconceituado? Ele é subestimado, o Caribe. É, falando em Caribe, Arion, eu não comi ainda, mas a Carol comeu, lançaram chocotone de Caribe aqui. Nossa, eu já comi dois. É mesmo? É. Sim. Arion, nossa, se você gosta de Caribe... Os meus pais estão aí no Brasil, vou mandar eles comprarem um, ver a validade aí, se tá longe, separar pra mim aí, mano. Separa o chocotone. Na moral, separa o chocotone. Eu já comi dois já. Nossa, é muito saber. Bom. É muito bom. Vamos saber. Meu Deus. É louco. Os doidos do Caribe. Grupo H tá quase acabando. Meu Deus, é muito grupo, né, cara? Se fosse a outra Copa do Mundo, já tava acabando aqui, né, Grupo H. Isso mesmo. Isso que era pra ser um Drops, hein? É um Drops, né? É literalmente o tempo de um episódio normal, né, cara? O Drops é só do nome, né, cara? Outro grupo safado aqui, cara, que é fácil. Esse ficou safado. É Espanha, Cabo Verde. Meu Deus do céu, cara. Vocês estão falando de Caribe aí, mas não, acho que é África. Aí, ó. Tá que é isso, é África. Cabo Verde, Arábia Saudita. Olha, Arábia Saudita, de ouro é Arábia Saudita, hein, cara? Eles aprontam. E o Uruguai? É. Cara, eu queria muito que a Arábia Saudita ganhasse do Uruguai, só pro Uruguai calar a porra da boca, né? Depois de ter zoado a Argentina. Tá ligado? Na última Copa do Mundo. Seria engraçadão, né, cara? Mas eu queria que derrubasse a Espanha, mano. Aquele moleque lá já tá falando que a Espanha vai ganhar a Copa. O Lamine Yamal, né? Putz. É, molequinho. Obrigação do Uruguai ganhar da Espanha. Então, também acho. Bem, primeiro jogo, né? Aquele jogo é pra golear, né? Espanha e Cabo Verde, né? Então, eu vou torcer fervorosamente pro Cabo Verde. Com certeza, né? Que pelo menos fique em empate esse jogo. Porque torcer pra vitória a gente é meio iludido mesmo, né? Mas pelo menos mas... Um empate, meter uma retranca ali, já era. Um empate heróico. É, os 11 na área, mano. Foda-se, a gente não vai fazer gol, mas vocês também não. Colonos contra colonizados, né? Espanha e Cabo Verde nesse jogo, então, né? Ó, treta. Pô, nessas horas eu lembro daquela final do Libertadores que foi uma merda, lembra, Leon, cara? Pô, que River tá lá. Na Espanha, né, cara? Na Taça Libertadores da Espanha, né, cara? Que... Não, e ainda foi Boca e. Foi Boca e River Plate, né? É, cara, pior ainda. Era nem que tinha um time do Brasil aqui. Nossa senhora, pior final de todas, cara. Foi boa, futebolisticamente foi boa, mas no pior lugar possível, né, cara? Arábia Saudita e Uruguai. Primeiro jogo, hein, Ariel? Abre o olho. Vocês estão achando que aconteceu com a Argentina, pode acontecer com vocês. Agora, hein, cara? Esse jogo eu acho que vai ser bom. Esse jogo, Arábia Saudita e Uruguai? Eu acho. Eu acho que o chororô vai ser grande, hein? Eu acho que, mano. A Arábia Saudita agora já aprontar, mas eu acho que vai ser um joguinho aí que vai dar um trabalho pro Uruguai. Eu queria muito discordar, mas é difícil. Os caras não ajudam, mano. Pô, Ariel, é foda, né, mano? Você depender de Darwin Nunes é foda, né, mano? Nossa. Calma. Isso que é pior. Mas se eu acredito que dá pro Cabo Verde empatar, nem acredito tanto, né, empatar com a Espanha, por que não acreditar numa vitória do Uruguai contra a Arábia Saudita? Sim, cara, mas olha, Darwin Nunes, cara, Rocher no gol, que é o goleiro do Inter. Tem dia que os caras acordam e falam, não, hoje eu vou jogar a alma. Pode ser. Talvez por ser Copa do Mundo, e faz tempo que o Uruguai não é forte mesmo, quem sabe, né? Os caras vão com vontade. Tem Suárez, então. Arion, e aí? Mas se tivesse com ele também, tava com ele, nas outras não arrumou nada. É foda, né? A Arrascaeta nunca é o cara foda, né? Dá uma raiva esse desgraçado, né, cara? Brasileiro. Só aqui, né, cara? Nossa, ai, de Arrasca, aí não sei o que, não sei o que, cara. Filha da puta não joga nada pra você, esse desgraçado. Nada mesmo. Nada, cara. Toda a Copa do Mundo, toda a Copa América, esse filho da puta não faz nada. Mas aí, enquanto o Corinthians aqui na arena, esse desgraçado faz gol, tá ligado? Os caras adoram, mano. Puta, nossa, dá raiva. Tenho raiva de flamenguista, cara. Tudo bem, fez o trabalho sujo de ganhar do Palmeiras, mas, porra, meu, raça do caralho também, né, cara? Raça maldita, né? Também, afinal, né, Mussolini contra Hitler, né, cara? Na Libertadores, né? Nossa, né? Ganhou Hitler, meu Deus. É foda, cara. Ai, mano. Segunda rodada, aí sim, né, Espanha e Arábia Saudita, né, cara? Se Deus quiser, a Arábia Saudita vai ganhar. Já pensou se a Arábia Saudita chega com 3 pontos aí contra a Espanha, mas... Mano, é difícil, não, é difícil. A gente só tá aqui sonhando, divagando. Devagar. Cabo Verde e Uruguai é o jogo pro... Ó, o Uruguai tem que ganhar aqui, hein? Fazer só de gol, Arion, cara. Se não fizer... Não, o Uruguai ganha aqui, pô. Uhum. E aí sim, hein? Última rodada. Puta, esse vai ser jogão. Se o Uruguai fizer merda, a Arábia Saudita e Cabo Verde vai ser um jogo importante. Porque o Uruguai decide contra a Espanha a sua vaga. Então, o Uruguai que não abre o olho nesse grupo. Realmente, se tem grupo da morte, é esse aí. Fica meio difícil pro Uruguai, né? Porque tem a Espanha e a Arábia Saudita que gosta de botar as asinhas de fora quando quer. Bem, o Uruguai, né, a criança do Galvão Bueno, né, cara, falando do Dante, ele conhece os alemães, né, o Valverde conhece os espanhóis, né, então, não sei, né, cara, mas é um jogo importante aí da rodada, jogo do grupo, com certeza, né, ainda bem que vai ser às 9 horas da noite, então todo mundo vai estar assistindo esse, cara, pra mim passa Uruguai e Espanha. Mas o Uruguai raspando, assim, porque o Uruguai gosta de um drama fodido, né? É numa sexta também esse jogo. É. Suave. Arion, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o seu Uruguai passa? Eu acho. Uruguai e Espanha mesmo. Talvez os dois se cruzem de novo na fase eliminatória. É o chicote estrala entre os dois. Aí sim, hein, cara. Samuel, o que você acha que vai acontecer? A Espanha em primeiro e Uruguai em segundo, assim, né? E os dois vão ter que abrir o olho com a Arábia Saudita só. Você acha que a Espanha vai ser a mesma coisa? Você acha que a Espanha não tanca a Arábia Saudita, assim? Não tanca, mas é que depende da forma como vão jogar também, né? Se for de peito aberto, toma goleada, mas se for na retranca, vai ter que cozinhar o jogo, vai ter que, sabe? Uhum. Acho que a Espanha, junto com a França, Argentina, Inglaterra, Portugal, são as favoritas. Se os dois... Se os dois vacilarem contra a Arábia Saudita, mano, aí vai ter uma zebra aí já. Um dos dois já ficar de fora, né? Aí vai ter chororô. O grupo que classifica o terceiro. Aí vai ter chororô, vai ter resenha confirmada. Na última rodada, certeza, cara. Carol, o que você acha que vai acontecer? Uruguai e Espanha. Sem erro, né? Mas sem erro, mas torcendo aí pra Arábia Saudita... Dá um susto na Espanha aí, pelo menos. Eu ia falar, torcendo por o Arrascaeta quebrar o joelho, ficar mais jogado. Não, mano. Assim, por enquanto não. Deixa ele fazer alguma coisa aí nessa Copa, porque... Nossa, eu tenho um ranço dessa Espanha, então não... Sei lá, é Uruguai e Espanha. Bem, agora vem outro grupo importante da Copa, né? Esse aqui é mais ou menos perto também de um grupo da morte, né, cara? Que é o grupo I, França, né? Mbappé, né? O time hypado da Europa, né, cara? Campeão de 2018, vice-campeão de 2022, né? Seleção com vários jovens, né, cara? Jogando contra a seleção B da França, que é Senegal, né, cara? A mesma coisa. Desculpa, a mesma coisa, né, cara? Vale, escuchen. Corra la ola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr, son cometraba como el puto de Mbappé. No vieja es nigeriana, su viejo Camerún. No, no, bueno. Pero en el documento, no, bueno. Nacionalidad. Chao, listo, no, censurada. Censura, no la banco esa. Acá interviene Com nacionalidade e sem nacionalidade. É, contra a galera que não se vendeu, né, cara? Só porque foi pra França, né? O pessoal de Senegal. Senegal de Sadio Mané. Olha só, né? E temos um playoff também aí, né? Um representante de um dos playoffs aí, que é Iraque. Olha só, cara. Acho que é Suriname. E Bolívia. Meu Deus, cara. Se a Bolívia conseguir finalmente uma Copa do Mundo, olha que grupo desgraçado que ela vai cair, cara. Não, qualquer um que entrar aí já era. É, qualquer um que entrar aí vai ser uma bosta, cara. Não tem o que fazer. É. Porque o outro time é a Noruega dele, de Haaland. E outro cara lá do Arsenal, que eu esqueci o nome, né? Então... Cara, como eu torci pra Noruega cair? Odegaard? Odegaard. Odegaard. Cara, como eu torci pra Noruega cair no grupo do Brasil, cara? Ai, eu fiquei pensando que nem idiota, assim, cara. Falei, puta, meu, eu queria ver um Haaland contra o Brasil, assim, cara. Ia ser resenha. Bem, desse grupo, primeira rodada, França e Senegal. Um jogo interessante, né? Só lembrar que em 2002, a França era a atual campeã do mundo. Perdeu o jogo de estreia clássico na Copa do Mundo, Japão e Coreia. Fase. Sim, cara. E perdeu pra Senegal, né? 1-0 o jogo, lembro até hoje, né? O Galvão Bueno enlouquecido, né, cara? Com a França perdendo. Quem não ficou? Cara, eu acho que a Bolívia finalmente chega numa Copa do Mundo. Será se jogar chega? Na altitude, os caras morrem de infarto aí. É, lá, aí fica fácil mesmo passar. É, cara. Eu só acho que jogando os Estados Unidos não arruma nada, cara. Só nos Alpes suíços ali que eles vão ter um rarefeito. Não, suíço não, os Alpes canadenses ali. Eu queria perguntar pra vocês, mas aí como que vai funcionar, cara? Tipo, sei lá, a Bolívia, sei lá, faz um jogo contra o Suriname. Beleza, ganha do Suriname. Ela tem que ir até o Oriente Médio pra jogar contra o Iraque? Como que é? Ah, não sei. Ah, você tá querendo demais, aí gente. É difícil. Eu não faço a mínima ideia como vão decidir esse playoff. Você tá parecendo as crianças lá na abertura, lá no sorteio. A gente, ah, não prestou, a gente não prestou atenção, agora a gente não faz a mínima ideia. Não tinha como. Parecia Tenet do Nolan, aquela porra. Não dava pra entender, né, cara? Tipo, realmente... Eu não sei como vai funcionar esse playoff, cara, mas eu ainda acho que a Bolívia vai conseguir jogar, tá ligado? A Copa do Mundo. Mas ela chega contra a Noruega, cara. Pô, é papo do Haaland de meter 6 gols, assim, tá ligado? Primeiro jogo assim. O diabo loiro lá é desgraçado, né, cara? Então, vai ser embaçado. Segunda rodada tem França e Bolívia. Coitada da Bolívia, cara. Meu Deus. Nossa, vai tomar um amasso. Também outro amasso, tá ligado? Não vai ver nem de onde veio. Aí sim, outro jogo interessante, né? Vai ser Senegal e Noruega. Então, tudo bem, o Haaland tá lá foda assim, mas Senegal pode tentar alguma coisa, né? Aí sim, última rodada, né, cara? Porra, aí é. Se não acontecer nada especial pra Senegal nos primeiros jogos, Senegal pode vir aqui e apontar alguma coisa, né? Que vai ganhar da Bolívia, provavelmente. E esse jogo aqui, Mbappé versus Haaland, cara. Noruega versus França. Ainda bem que é 4 horas da tarde, cara. Porque é outro jogo que todo mundo vai parar pra ver. Vai. Sabe, cara, tipo... Acho que é um dos jogos mais esperados, né? É, Mbappé, né? Um dos caras grandes aí do futebol mundial dos últimos anos. E Haaland, né? O artilheiro da Europa aí dos últimos anos. Então, jogo de resenha. Isso aqui... Pra mim é fácil, cara. Passa a França e Noruega nisso daí, né? Não tem como pros outros times tancarem. Só se Senegal tentar alguma coisinha, mas eu não consigo levar a fé nas seleções africanas. Carol, o que você acha que vai acontecer? Ai, eu acho que vai ser também França e Noruega. Se não tiver nenhum susto, né, do Senegal. Mas eu gostaria que a França pulasse fora. Não ia achar ruim, não. Mas fica aí Noruega e França mesmo. Uhum. Samuel. França em primeiro, Noruega em segundo. E nesse jogo, França e Noruega... França não vai golear, mas vai ganhar fácil. Assim, porque o Mbappé é muito mais jogador, tem mais experiência do que... É. O time inteiro da Noruega. É mais jogador que o Haaland, assim. Ele é jogador de Copa. E o time da França é melhor. É, o time da França é melhor. Mbappé, eu tenho pra mim que ele vai se tornar o maior artilheiro das Copas pela idade. Toda a Copa ele mete 5, 6 gols. Deve ter mais umas 3 Copas do Mundo aí pela frente. E com uma geração forte, jovem e forte, que vai criar... Não sei, casca não é a palavra, mas... Vai longe nas próximas Copas aí, cara. Vai incomodar muito e... Vai se firmar ainda mais como uns grandes e... Vai se consolidar cada vez mais. Aqui o futebol francês... Com certeza, cara, mas a Noruega já tá um bom tempo aí sem perder nas eliminatórias, e aí? Ah, mas eliminatórias, cara. Mas mesmo assim, cara, tá batendo. O cara é só goleado, e aí? É o Haaland. Eu não assisti, cara, mas... É o Haaland. Esse Haaland, ele é pirulão, cara. Ele... Não, ele é veloz e forte. E sabe fazer gol de tudo quanto é jeito. Mas o Mbappé é muito mais jogador. Mais versátil, mais habilidoso. Tão veloz quanto, tão forte quanto. Acho que a França passa. Esse jogão, cara. Arion, o que você acha que vai acontecer? Eu também acho que vai dar a França e Noruega. Acho que o Senegal não vai chegar... É sempre possível, né? Então, algum grupo vai ter alguma surpresa, assim. Mas eu acho que deve passar a França e a Noruega mesmo. E do pessoal que ainda pode se classificar, eu espero que dê um dos dois sul-americanos aí, Bolívia ou Suriname. Provavelmente Bolívia, né? Uhum. Agora eu vou pedir pro DJ, pode soltar a música da torcida argentina, porque é Grupo J! Esta es la cumbia de los trapos. Grupo mais fácil da Copa do Mundo, meu Deus. Nossa, foi ridículo esse grupo. Não dá nem pra saber quem passa em segundo. Olha, eu vou dar minha opinião. Eu tô junto com um argentino que eu tava vendo no Instagram e eu concordo com ele. Eu acho que foi ruim pra Argentina esse grupo. Por ser muito fácil. Por ser muito fácil. Ah. Nada a ver. Não, nada a ver não. Eu acho que você tem que ser mediano, cara. Que nem um... Tá. Na última Copa não tava difícil e vocês quase foram eliminados na primeira fase, né? Sim, mas era um grupo mais interessante. Que era Polônia, México. Que... Nossa, mas não, esse... a força durante a competição, né? Uhum. Pode ser assim, é que nem o Brasil em 2002, né, cara? Que era Turquia e acho que era Costa Rica, né, cara? E... Turquia, Costa Rica e China. China, né, cara? É um grupo safado também, né, cara? E o Filipão mesmo naquela época levou, tipo, esses três primeiros jogos, assim, pra encorpar o time, né, cara? Mas a Argentina já é um time que tá fechado, né? Sabe? É... Se jogar direito, se levar a sério, classifica. Classificar vai classificar, cara. Tem que ser uma tragédia gigantesca pra Argentina não passar de fase. Pelo amor de Deus, né? Tá, só se acontecer alguma coisa muito grave, assim, cara. E na última Copa aconteceu uma coisa grave, que foi perder pra Arábia Saudita na primeira rodada e ter que decidir contra a Polônia e México, foi foda, tá ligado? Mas agora aqui, meu, cara, o time mais difícil é a Áustria, e eu nem sei quem é que tá na Áustria. Eu sei que o técnico, cara, é o Ralf Rangnick, é aquele que foi do Manchester. Nossa! Antes onde do esse cara foi parar? Onde ele tá, né, cara? Mas é o único cara que fala a verdade, né, pro pessoal do Manchester. Nossa, vocês têm que mandar uns 20 embora aqui e contratar mais uns 30, cara. E o clube acabou. É o único que fala a real mesmo, né? Mas é um grupo facílimo, né, cara? Argentina, Algéria, né, cara? Áustria e Jordânia. Não é Algéria, cara. É Algéria mesmo? Argélia, cara. Eu tô lendo o nome em inglês aqui, cara. Ah. Argélia, que é o país onde nasceu Zinedine Zidane, né, cara? Podia ter defendido a seleção, mas como ele era, né, imigrante lá da França, acabou defendendo a França. Cara, muito fácil. Acho que passa Argentina e Áustria sem erro, cara. Não tem nem que ficar, né, tentando saber alguma coisa aqui, cara. Mas vocês acham que o Messi pode fazer vários gols nessa primeira fase e disputar contra o Mbappé aí, maior artilharia das Copas do Mundo? Ele tá um pouco eu acho que ele tem que aproveitar nesse grupo aí pra fazer isso. É. Tá, é verdade. Porque ele tem uns 12 gols na Copa, o Messi, cara. Ele tem gol pra caramba, assim, tá ligado? Acho que o Mbappé tem 18, alguma coisa assim, cara. Tá fácil, dá pra chegar ali. Sim, mas é que essa Argélia, em 2014... Tudo bem, você pode falar muito tempo atrás, mas eu duvido, ele é uma seleção que deu um trabalhinho, viu, meu? E eu duvido que eles não tenham evoluído, cara. Eu vou até deixar pra falar no final, mas... Jordana esquece. Jordana, é. Curaçao, essas aí. Vai ser legal pra eles serem um saco de pancada, assim. Mas... Vocês, e todo mundo zoando a Argentina nos últimos anos, tava pegando seleção safada aí, ó. Já era um treino pra Copa do Mundo, ó. Vocês nem perceberam. Nossa, não, mas esse grupo, meu, só jogo ruim. Eu só sei de uma coisa, né, que eu tenho que passar aqui os jogos desse grupo. Eu sei que o primeiro jogo, Argentina e Argélia, é dia 16/6, às 10 horas da noite, né, cara? E na primeira rodada também vai ter Áustria e Jordânia. Mas o que me interessa, a segunda rodada, é que é Argentina e Áustria, que vai ser o jogo mais interessante desse grupo, às 2 horas da tarde de uma segunda-feira. Eu estou avisando quem for do meu quem trabalho. Quem não vai trabalhar. Eu estarei com a minha bandeira, vou ver se eu trago, sabe aquele papel celofane? Vou comprar um azul e um branco. Sabe aquelas faixas no estádio, Ariel, na arquibancada que vem, tipo, uma faixa grande, tá ligado? Montar, tipo, da parede até a minha outra parede, onde eu vou estar sentado. Que vai do topo da arquibancada até lá embaixo, né? É, cara, tentei fazer um papel picado, nem que eu me foda pra depois limpar o negócio, tá ligado? Clima de Libertadores no meu setor, vai ser a única pessoa que vai assistir algum jogo da Copa do Mundo com a sua seleção mesmo, ali no horário de trabalho, então sou eu, cara... Sei muito bem que eu posso me fuder com na última Copa do Mundo, quando aconteceu o jogo da Argentina, né, cara? Contra a Arábia Saudita, fui zoado até a alma quando a Argentina perdeu o primeiro jogo. Então, mas eu estou falando, hein? Quem for aí do meu emprego, tá, estiver escutando esse podcast, cara, clima de Libertadores no meu setor e foda-se, cara. Foda-se a minha chefe. Segunda-feira, 2 horas da tarde, ó, eu tô saindo pra almoçar, mas não contem com o meu retorno. Meu amigo, eu não vou nem almoçar, Samuel, cara. Eu vou adiantar tudo. Esse dia eu quero chegar, meu, cedo lá, cara. 5:30 da manhã, já tô trabalhando, minha gente. Tô adiantando que 2 horas da tarde, meu, é só o jogo da Argentina. Não tá mais aqui. Eu achei que você ia tirar férias, mano. Eu vou tirar só que em maio, né, Ariel? Porque eu fiz errado esse ano, cara. Cara, só lembrando aqui, né, na primeira rodada, olha esse horário, Carol, cara. Áustria e Jordânia é 1 hora da manhã. Eu duvido vocês assistirem esse jogo, cara. Eu duvido. Eu vou, cara. Não vou. É, não, aí. Manhã. Porra, é. Ó, dia 16. Vendo, vai ter, a gente vai ter saído. O Sérgio já vai ter lançado o episódio da segunda rodada. Aí eu vou estar com insônia, comendo um fandangos de presunto. Nossa, assistindo no mudo o jogo Áustria e Jordânia. Pô, não, é impossível, cara, assistir esse jogo, cara. Nossa, duvido. Quem estiver assistindo, tem que mandar mensagem no grupo pra falar, eu tô assistindo. Os caras mandando meme do jogo. Vamos fazer isso. Aí a gente manda no grupo, eu tô assistindo. Por favor, eu quero acordar às 5 horas da manhã pra ir trabalhar outro dia. Cara, os caras tá assistindo mesmo. Vai ler, eu e o Samuel comentando o jogo. Meu Deus, cara, olha que o horário. Que é lance. Meu Deus do céu, cara. Eu sei que a Gélia em Jordânia, no dia 22 também, que é uma quarta-feira, à meia-noite também. Outro jogo também, né? Que horário, né, cara? Meu Deus, que horário e que jogo, né? Puta que pariu. E a última rodada, Jordânia e Argentina, 11 horas da noite, né? No Dallas Stadium, estádio do Dallas Cowboys. É um sábado. Num sábado, graças a Deus, né? É, Áustria e Argélia, às 11 horas, né? Então passa Argentina e Áustria. Eu tenho que perguntar isso pra vocês, não, né, cara? Todo mundo acha a mesma coisa aqui. Ai, eu não sei quem vai passar em segundo, pra ser bem sincera. Eu acho que deve ser a Áustria mesmo. Eu não sei, quem que tá jogando na Áustria, gente? Eu não me recordo. Não dá pra cravar, não, porque, mano... Porra, ô seleçõezinhas... Chinfrim, pra não falar outra coisa. É quase o grupo do terceiro Reich, né? Argentina e... Cuidado, você falava. O processo, né, cara? Vão falar que a gente tá fazendo apologia. Mas quando sair, o cara vai cair, mano. Quando sair esse grupo aí, todo mundo tava zoando no Twitter isso, cara. Falei, nossa, né, cara? Que grupinho, né, cara? Da Segunda Guerra Mundial. Nojento. Qualquer vitória da Jordânia cai como uma bomba no grupo. Cai mesmo, né? Literalmente. Mas vocês acham aí, Samuel e Ariel, acham que vai ter alguma surpresa ou não? Sim, cara, nunca vi essas três jogadas. Não, surpresa de quem é, não. Não tem como. Sim, a Argentina vai passar, ponto. Agora, o que vier das outras três é sorte. É questão da inspiração dos caras no dia. É surpresa e também não é, né? É. Vou apostar na Argélia, vai. Na Argélia de Zidane e de Arthur, do Capitão América Soldado Invernal. Cara, só na torcida mesmo o Zidane, né, cara? Porque eu acho que se o Zidane entrar, o cara leva ainda um meio de campo, né, cara? Poxa, não tá com tão certeza. Velho. Com certeza. Ela é foda, meu. Os últimos dois grupos da Copa do Mundo, ah, olha ele aí, né, cara? É o grupo que pode enfrentar o pessoal da Argentina, né, cara? Porque o grupo dele, Cristiano Ronaldo com Portugal, né? Muitos dizem que Portugal joga melhor sem Cristiano Ronaldo e eu... sou dessa opinião, cara. Todos os jogos que Portugal teve aí nas eliminatórias com o Cristiano Ronaldo. Esse último jogo foi patético, né? Contra a Irlanda, cara. O Cristiano Ronaldo é expulso, meu. Portugal perde o jogo, assim, cara. O pessoal zoando o Cristiano Ronaldo até a alma, cara. Acho que é aquele cara velho que tá enchendo o saco, assim, tá ligado? Então, já tinha que ter aposentado, já. Já devia ter aposentado e acho que deu uma âncora pra seleção portuguesa, né? Mas, né? Vai, você precisa de dono de padaria aqui do Brasil, né, Arião? Ah, esse cara vai te xingar. Cada grupo é um preconceito nesse podcast. Preconceito. Como a gente é xenofóbico, né, mano? Você já falou de Gestapo, já falou Mussolini, já falou Hitler, falou Terceiro Reich. O do Mamãe Falei, né? falou dele, gente... perguntou qual grupo que eu mais odeio aqui. Ou eu moro aqui do lado da PF, mano. Daqui a pouco a PF vem aqui na minha casa. Mas, pô, olha esse grupo. Portugal, Colômbia, que é uma boa seleção, tá ligado? Uma das melhores aqui da América do Sul, né? Uzbequistão! Meu Deus do céu, cara. E o vencedor de outro playoff que é entre Jamaica. E eu não sei como são essas duas outras seleções aqui, cara. Eu também não sei quem são essas seleções. Também não sei. COD, quando eu vi COD, Call of Duty, né? É. Que porra é essa, cara? Deixa eu tentar saber aqui, meu. NCLA. É, o que é aquele NCL ali, cara? Nicarágua, deve ser Nicarágua mesmo, cara. Alguém é Nicarágua. Nossa. Nicarágua. Nicarágua em inglês tem L? Deve ser, cara. Nicarágua e o código eu não faço a mínima. Não é Kosovo, né, cara? Então, não, já foi Kosovo. Deve ser Congo, República do Congo, cara. É, Congo. República do Congo. É... Meu Deus do céu, cara. É isso mesmo? Esses caras têm. Nossa, eles. É um país formal, República do Congo? Sim, cara. Ah, eu tô confundindo com a República Democrática do Congo. É isso mesmo, República Democrática do Congo. Nossa, eu não sabia nem que eles eram uma união oficialmente formada, mano. Pois é, acabei de achar aqui. Não, eu acabei de achar, a gente tava errando no Jamaica, República Democrática do Congo e Nova Caledônia. Nova Caledônia, não, nossa, a gente falou Nova Caledônia. Senhora. Eu tava lá no grupo, a página da FIFA que eu achei. Olha só, cara, que... Cara, não faço a mínima ideia de quem vai vir. Nossa, Nova Caledônia. Nova Caledônia. Tem que vir Nova Caledônia. Meu Deus do céu. Tomara, né, cara, que chegue onde lá, cara. Onde fica Nova Caledônia? Não faço a mínima ideia, cara. Ah. Oriente Médio? Sim. Ou Caribe. Mas tem por esse nome parece não, ser, acho que parece ser Oriente Médio mesmo. Nova Caledônia, Jamaica, já descobriu o código aí? Caribe mesmo. Caribe? Oceania. França na Melanésia, o Pacífico Sul, no Mar de Coral. Oceania. Oceania, leste da Austrália. Cara, é uma micro ilha isso, cara. Eu não sabia que tinha jogador, cara. Como que vai ter jogado num lugar tão pequeno desse jeito, cara? É menor que o Uruguai, Ariel. Eu já ia falar, parece que tá falando do uma Uruguai. Uma população com menos de 300 mil habitantes. Nossa, eu vou pra lá virar jogador, mano. Cara, eu vou bancar a Nova Caledônia na Copa do Mundo e foda-se, tá ligado? Vamos torcer pra eles? Eu vou torcer pra eles aí, vou cara. Vou torcer pra eles. Se eles entrarem, eu vou torcer pra eles. Cara, e digo mais, cara, vai fazer um gol contra Cristiano Ronaldo, cara. E algum jogador rendo da Nova Caledônia vai mandar um Sil na frente do Cristiano Ronaldo. Sil! Sabe, o jogo vai ser 7-1 pra Portugal, mas... Nova Caledônia vai tomar na cara. Nova Caledônia podia dar um rolinho cagado nele, né? Ia ser engraçado, né, cara? Nossa, ele ia ficar puto. E outro jogo que vai ser resenha pra caralho e vai ter muita torcida da Colômbia, vai ser Uzbequistão e Colômbia. Nossa. No México ainda, cara? Puta, esse jogo vai ser... Puta, não é? Esse jogo vai ser torcida em massa, cara. Depois Portugal e Uzbequistão na segunda rodada, jogo fácil pra Portugal, né, cara? E Nova Caledônia e Colômbia. Cara, meu, última rodada Colômbia e Portugal, né, pra decidir quem vai ficar em primeiro. Porque, meu, não tem como, cara. Colômbia e Portugal passam nesse grupo. Vocês acham que vai ter alguma coisa diferente? Eu acho que não. Não. Colômbia é um puta time, né, cara? Bons jogadores aí, meu. Luiz Dias, né? Liverpool deve estar, né, se arrependendo até a alma, né, de ter vendido o cara pro Bayern de Munique. Meu Deus. O cara joga pra caralho, tem que ficar de olho nele, né? Então vai ter Cristiano Ronaldo versus Luiz Dias na Copa do Mundo. E de novo, né, Grupo L, cara. Cara, como eu odeio essa seleção, cara. Como eu odeio essa seleção. Que eu tento torcer, mas eu sei que é uma merda. Cara, não fala assim. É uma merda, cara. O Inglaterra. De novo, porque a Inglaterra é favorita, não sei, favorita do que, cara? Porra nenhuma, tem um título, é o Corinthians da Europa, ganhou uma vez a Copa do Mundo e nunca mais nada, tá ligado? Então tem a Inglaterra, Croácia, né? Será que o Modric vai jogar outra Copa do Mundo? Acho que não, né? Agora já era, né? Não tem como. É outra geração que passou já também. Também, eu não, né, sei, mano, eu achava que Cristiano Ronaldo e Messi já não ia mais jogar. O Messi até vai, né, cara? Mas o Cristiano Ronaldo, né? Então, sei lá, o Modric pode jogar ainda. Tá jogando no Rio. O Cristiano Ronaldo é o que você falou também, uma âncora aí pra seleção. É propaganda, né? É publicidade. Gana. Pode tentar alguma coisa, né, cara? E Panamá. Nossa, que grupo mesmo. De novo, né, o Samuel, cara? Panamá e Inglaterra. É. Até hoje, teve Inglaterra e Panamá, a gente tava indo pra fazer prova de concurso, lembra? Alguma coisa? Acho que nós era concurso. Nós três aí, cara, no cara. E a Inglaterra metendo uma sacolada no Panamá em 2018. 3-1 no Panamá. 4 gols de pênalti do Harry Kane. Ai, meu Deus, cara. Se o Harry Kane não fizer 3 gols nisso aí, cara, muda o meu nome pra Enéas da Silva, cara. Olha. Se dá, né? Cuidado. Aí ele vai lá, tem pênalti, perde 3 pênaltis no jogo, né? Quero ver. Cara, sem erro, passa Inglaterra e Croácia. Cara, não tem. Só se a Croácia fizer muita merda, cara, pra não passar de fase. O que vocês acham? Acho que é a mesma coisa, né, cara? Inglaterra e Croácia. É a mesma coisa. Mas, de novo, vai ter um grupo desses, vai ter uma zebra. Tem bastante grupo, tem alguns meio equilibrado aí. Algum deles vai dar uma zebra. Algum joguinho tem que dar uma zebra. Tem que ter uma diversão, né, cara? É. Eu espero que seja o grupo do Brasil. Por que não a Nova Caledônia, né? Por que não? Caramba, meu. Nem sei se tem tanta gente pra torcer pela Nova Caledônia, cara. O mundo vai ter que torcer pela Nova Caledônia. Não tem como, cara. É uma micro-ilha, cara. Sei lá, cara. É impossível isso, né, cara? Pô, Nova Caledônia e Portugal, a minha torcida tá garantida. Com certeza. Nossa, cara, vou torcer muito contra o Cristiano Ronaldo. Não tem ideia. Mas... Depois os caras lá da padaria vão te dar pão queimado, cascudo, você vai achar ruim. Mas, né, antes de chegar e perguntar, né, a pergunta clássica, né, desse tipo de programa, né, cara, antes de falar quem que a gente acha que vai ganhar a Copa do Mundo, eu quero perguntar pra vocês. Hipoteticamente, se rolar esse jogo, Argentina e Portugal nas quartas de final, o que vocês acham que vai acontecer? Só queria lembrar, infelizmente é uma lembrança dolorosa pra mim, que a única vez que eles se enfrentaram na final foi na Champions, né, de 2009, infelizmente Manchester United levou um cacete do Barcelona de 3-0 lá no estádio da Roma, com gol de Messi de cabeça, cara, na zaga do Manchester, com Ferguson e tudo, cara. O Cristiano Ronaldo pipocou nesse jogo, tá ligado? Mas, hipoteticamente, se rolar esse jogo aqui, pra mim, é papo de parar o mundo, tá ligado? É aquele meme lá do Jordan, é The Last Dance dos dois, sabe? E agora eu vou perguntar pra cada um aqui, quem vocês acham que passa, Argentina ou Portugal, umas quartas de final, se acontecer, Carol? Portugal. Mas isso aí é porque você acha que o time de Portugal é melhor mesmo? Não, eu acho que o time é melhor. Será? Ah, eu acho. Vai ser um jogo muito... Vai ser uma vitória, tipo, 1-0, 2-1. A gente tem que lembrar que Portugal gosta de jogar bem na Europa, tal, nas eliminatórias e tal, mas toda maldita Copa do Mundo, Portugal pipoca. Então, mas eu acho que eles já estão cansados disso. Cansado não quer dizer que, né, é um puta time. Então, no papel é um puta time, mas... Então, no papel é um bom time. Eu acho que eles vão levar mais a sério dessa vez. Arion. Eu acho. Arion, o que você acha, né? Pelo bem da resenha ou não, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que a Argentina ganha e vai ser com a minha torcida. Olha só, não tem como torcer pra Portugal, né, cara? Não tem, né, cara? Olha pra esses caras. Cara, que paizinho, né? Filha da puta. Não, isso, né, eu concordo. Tá, mas mesmo que eu não tiver... Não sei, não tem como não torcer. Mas eu acho que a Argentina é melhor que Portugal mesmo. E vai... Mesmo se os dois levarem a sério, eu acho que a Argentina é melhor. Tem mais qualidade, todos os termos clichês do futebol. E aí eu só fiz o adendo que vai ser com a minha torcida. Puxa, aqui teve um amistoso entre a Argentina e Portugal, que foi na Europa também, acho que foi 2-1 para a Argentina. Contra um dos poucos confrontos, né, de seleção entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Samuel, né, o que você acha que pode acontecer nesse jogo? Cara, eu acho que é igual aquele filme Expendables, cara. É um jogo que todo mundo esperava, mas no momento errado, talvez, da idade dele, sabe? Uhum. Eu acho que Portugal perde muito força de conjunto por causa do Cristiano Ronaldo, por causa dessa vaidade dele. E eu não assisti a seleção de Portugal, mas eu imagino que sim, deve ser melhor sem ele mesmo. Eu acho que... Mas acho que a Argentina é melhor, tá? A Argentina tem o que... Porque Portugal não tem com o Cristiano Ronaldo, que é força de conjunto, assim. Acho que não é mesmo aquela goleada no Brasil aqui, na Argentina lá, né? 4-1. O Messi não jogou, né? Uhum. E a Argentina jogou bem pra caramba. Acho que se o Messi for, ele vai ser uma âncora também. Eu não acho que... Então, talvez entrar no segundo... Eu acho que a Argentina... Tem um fator assim que, tipo, amedronta mais o Messi do que o Cristiano Ronaldo, cara. Sabe, tipo, querendo ou não, assim, tipo, eu acho que ainda a Argentina precisa, assim, do Messi. Eu acho. Mesmo tendo um conjunto foda e ganhando, assim, cara, mas se tiver o Messi, cara, foda-se, tá ligado? Tipo, há uma falta, tá ligado? Que ele pode jogar na área ou ele mesmo bater pro gol, tá ligado? É, então acho que... Um passe que o cara arranja do nada, tá ligado? O Cristiano Ronaldo não vai fazer isso. Cristiano Ronaldo nunca foi jogador de Copa, assim como a Portugal nunca foi uma seleção de Copa. Ganharam em 2016, mas acho que se o Messi for, eu acho que ele vai para dar apoio e entrar no segundo tempo e fazer isso que você acabou de falar aí. Decidir um passe, um chute. Em 22, bichado, ele jogou tudo que jogou. Sim. E ainda jogou sem o Di Maria. Di Maria só volta na final, eu acho. Uhum. É, boa parte dos jogos ali, depois do México ali, o Di Maria não jogou mesmo, só chegou na final e... Cara, minha opinião, Argentina, eu acho que passa, mas passa assim, doído. Sabe, vai ser um jogo, daqueles jogos assim, azedo. Vai ser um jogo difícil, muito difícil. Lembrando que Portugal, né, cara, ó, tem um pessoalzinho ali, né, Bruno Fernandes, né, cara. Manchester United não tá na segunda divisão do inglês por causa de Bruno Fernandes. Pois é um puta jogador, mano, você é louco. Eu acho que ele é o cara de Portugal hoje. Sim, né? E ninguém fala, né? E eu acho impressionante pois isso, né? Pois é. Tem o cara do Manchester City também, né, cara? O Bernardo Silva. É, Bernardo Silva, né? É, é. Então... Também é muito bom, é. Então, sei lá, cara, Portugal... É o caso, Portugal no papel é... Nossa, parece ser foda, assim, tá ligado? Aí chega lá e não... Mas eu acho, se acontecer esse jogo, é papo... Cara, que nunca viu futebol vai estar assistindo, tá ligado? Foda-se, cara. Quem que você acha? Cristiano Ronaldo, Messi, não sei o quê. Sabe? Papo de parar um mundo pra ver esse jogo. Não, acho que se tiver esse jogo, vai ser, tipo, um dos melhores jogos da competição. Também. Uhum. Também acho, cara. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas agora, meu, perguntinha clássica daqui, né, cara? Tirando se vai ter Argentina e Portugal ou não, cara... Eu preciso perguntar, cara, porque é o palpite que a gente vai ter que levar até ano que vem, nos próximos podcasts dessa Copa do Mundo. Quero adiantar aqui que eu não faço a mínima ideia como que vai ser isso. Eu preciso até lá planejar como que vai ser isso. Mas provavelmente vai ser... A gente vai tentar manter o mesmo esquema, né, Samuel, cara? Tipo, final de rodada dos grupos, a gente faz um programa, né? Uhum. Porque... A gente fez assim na... De clubes, né? Sim, a gente fez isso nos clubes, fez isso da Copa do Mundo de 2022. Mas eu quero adiantar aqui, pra mim vai ser bem difícil, né, cara? Porra, jogo começando 1h, cara. É. Sabe, então a gente vai ter delay de alguns dias, assim, cara. Não vai ser que nem... A última Copa foi perfeita. Tipo, acabava foi. E a gente ia gravar, tava ali em cima, então... dava pra fazer, cara. Mas essa Copa do Mundo, eu estou adiantando pra todo mundo aqui, cara. A gente não ganha dinheiro com isso, então não tem como eu faltar no meu trabalho. Hoje eu já vou estar assistindo mais jogos do que tá trabalhando, né, cara? Mas não vou conseguir editar podcast lá dentro. Então, cara, já tô pedindo paciência pra todo mundo. Vai ser aquela coisa rápida, assim, né? Então, mas vamos tentar fazer, né? Com certeza. Quem mandou você não sair de férias? É, né, cara? A merda que eu fiz, né? Devia ter saído de férias. Com certeza não vai ser que nem esse episódio, né? Com mais de uma hora de duração, né, cara? Realmente vai fazer drops, né? Pra falar desses jogos, né? Mas agora, perguntinha clássica, cara. Porque cada um vai ter que, né? Será cobrado ano que vem. Quem irá ganhar este Mundial? Vou começar com ela, Carol Peruso. Perguntinha de $1 milhão. Quem que você acha que leva? A Carol Peruso vai torcer pro Brasil. Não, mas sério. Tô falando sério. Não, tô falando sério. Ô, na moralzinha, mano. Você acha mesmo que o Ancelotti pode chegar e com esse grupo aqui, com o Neymar bichado, chegar e... O Neymar nem vai ser convocado e eu nem quero que seja. Já começa por aí. Ele vai ser convocado. Não vai. Alguém da Nike vai chegar. Não, o cara tem que estar lá. Não vai. Alguém não da CBF vai chegar e vai falar, tá, ele fez gol contra o Juventude, o poderoso Juventude aqui na... Não vai. Cara, ele vai estar lá. Não vai. Tá, que seja, que vai e fique no banco, no canto dele, chorando. Aí, não, eu vou bancar o Brasil, pelo amor de Deus, gente. Eu duvido. Não tem essa. Não, eu vou devagar, vou sonhar. Estou aqui pra isso. Vou ser pachecona e foda-se vocês. Alguém vai ter que ser pacheco aqui. Não, alguém vai ter que ser e você, vai ser eu, assim, não tô nem aí. Se a Argentina vai ganhar, se a Alemanha vai levar, se a França vai me dar um couro, eu vou torcer. Porque tá mais pacheco do que você imagina. Deixa eu chegar o Brasil aí, deixa eu chegar. Vai ser desse jeito, eu vou gritar, vai ter gravação que eu vou estar rouca, vocês vão ver só. É, olha, hein, será, hein, cara? Sim, não. E fora que julho eu tô em São Paulo, né? Então vai ter jogo que eu vou estar em São Paulo. Olha só, hein? Ó, de repente a gente pode até tentar ver algum jogo junto. Demorou, vamos ver. Vamos ver aí. Arion, você que tá falando que é mais pacheco que ela, cara, mas não. Ainda torce pro Uruguai. Mais do que a Carol, não. Sou mais do que ela imagina. É. Porque eu torço pro Uruguai, mas eu ainda quero ver o Brasil ser o time que era antes. E não é nem de ser bom, mas de ser comprometido, pelo menos. Exatamente. Eu comecei a torcer pro Uruguai porque eu já tava desiludido da CBF. CBF mesmo, a confederação. E, por consequência, a seleção fica do jeito que tá. Infelizmente, o 7-1 foi pouco, porque ninguém aprendeu nada. Eu tenho a impressão de que só o Brasil ainda acha que o Brasil é bom. E que, aliás, essa minha impressão aumentou aqui. Eu acho que os outros países não falam que o Brasil é um país fraco só por causa da história, só para meio que manter o respeito. Só que aos poucos isso vai diminuindo. E como eu já gostava do Uruguai como país, eu comecei a torcer pro Uruguai nas Copas do Mundo, né? Mas quando joga Brasil e qualquer um, eu ainda prefiro que o Brasil ganhe. Eu só não torço de verdade porque... razões, aliás, eu acho que até as razões pelas quais algumas pessoas torcem pra Argentina, não sei se o Sérgio é esse o caso. Uhum. Mas a pergunta é quem eu acho que vai ganhar a Copa, eu acho que vai ser a França. E vou torcer pro Uruguai, e eu sou terceirizado do Uruguai, né? Sou terceirizado. Quando eu jogo o Brasil, eu prefiro que ele ganhe, mas sem empolgação, e eu duvido mesmo que o Brasil vai ganhar. A única vez que eu torço pro Uruguai é contra o Brasil mesmo. Mas é um animal. Que seleção que eu não torço é contra o Brasil, cara? Eu acho que o Brasil ainda precisa mudar muita coisa, assim, de consertar muita coisa e levar o futebol a sério pra ganhar. Que nem vocês estavam falando, ah, o Neymar vai ser convocado, não vai. Se ele for, é só mais um de muitos indícios de que não vai ganhar, porque não tá levando a sério. Tá colocando outras coisas em prioridade. Mas eu acho que a França é o time mais forte aí que deve ganhar a Copa do Mundo. E acho que se ganhar, ela vai ser tetra ou penta? Tri. Ô, louco, errei feio. Beleza. Samuel Nani, quero a sua opinião agora. Samuel Nani, que já foi mega pacheco, eu converti ele, comecei a torcer pra Argentina, mas agora é outro ciclo, outra coisa. Você pode voltar a torcer pro Brasil, não sei. Quero saber não, a sua opinião. Não consigo mais. Mas torcer pra Argentina tá virando modinha já, hein? É, Pra algumas pessoas é modinha. Eu estou desde 2002 aí sofrendo, cara, com essa porra dessa seleção. Caraca, esse é raiz mesmo, cara. É, cara, nossa, aquele time do Batistuta, o Samuel era foda e Ortega. Levou um couro, cara, em 2002. Eu vi você torcer pra Argentina muito antes do pessoal fazer isso. A televisão nem falava disso. Na última Copa falaram bastante já. Aí tá começando a... Mas você é o pé quente. Eu sou pé quente mesmo, que na primeira Copa do Mundo que eu torci pra Argentina, eles ganharam. Mas, cara, Samuel, mas agora é diferente, hein, cara? É diferente. Cara, eu vou usar como figura prateleiras. A primeira prateleira pra mim, a grande favorita, é a Espanha. Do lado, França. Do lado, três favoritas. Em terceiro, a Argentina. Em segundo, a França. Em primeiro, a Espanha. Na segunda prateleira, eu coloco Portugal, Inglaterra. Não, Inglaterra. Brasil, cara. Brasil, porque... Não é nem pela... Tem cinco Copas, né? Eu não sei como vai ser. Tipo, ó... A imprensa, a torcida, a nação não vai ter a paciência com um estrangeiro, um Ancelotti, que teve com o Tite de duas Copas, assim. Eles não vão ter. Já coloca o Felipe Luiz como... Mas peraí, Samuel. O Brasil nunca tem paciência de porra nenhuma, cara. É. A gente tem que ficar relembrando aqui todo ano de Copa do Mundo, tem que ficar relembrando isso, cara. Mas ele não quer vencer. Não importa com o resultado, ele só quer vencer. Tá ligado? Se não vencer é uma merda, não vale a pena. O Ancelotti é um burro do caralho. Ah, foda-se, Champions League, que não ganhou a Copa do Mundo, tá ligado? Vai ser isso que o povo vai falar. Caramba, o cara tem uma porrada de título e o nego vai cagar e andar, tá ligado? Não, aqui na maioria das Copas. Não, maioria não. Todas as Copas, eu não sei como é que é pra um técnico, o Ancelotti principalmente, que ganhou tudo na Europa. Ele e o Ferguson são os mais fodas, né, cara? Mas chega numa... Nunca disputou uma Copa do Mundo. Pra disputar um torneio de tiro curto. Sete jogos. Não sei se vão ser sete agora também, né? Acho que vai dar mais. Vai ser oito jogos, alguma coisa assim. Aí treinar um time, treinar um mês, cara, pra ganhar uma competição de um jogo. Assim. Ele tem identificação com o futebol brasileiro. Nos clubes da Europa, ele sempre provou isso, sempre disse que gostava dos jogadores brasileiros. Pera aí, ó, só relembrar que esqueci de falar, cara. Uma boa medida aí, vai ser em março, França e Brasil no amistoso, hein? Não, mas aí é o lance da disposição, entendeu? Eu sei, mas peraí, é o jogo que todo mundo vai parar pra ver, né? Não tem como. Isso aí vai ter uma boa medida nisso. E os dois devem levar a sério porque vai estar perto da Copa, né? Sim. Todo mundo vai comparar. Aliás, eu queria lembrar aqui que não tá nada decidido se vai ter finalíssima ou não, que é horrível. Eu gostaria muito que tivesse a finalíssima entre Espanha e Argentina, mas até agora não definindo porra nenhuma. Eu acho que a AFA faz um trabalho horrível, tá ligado? E a Conmebol faz um trabalho horrível. Eu tinha que chegar e falar, ó, meu, finalíssima aqui, ó, a Argentina ganhou a primeira que teve. Vai ter esse ano. Pode trazer a Espanha aqui pra jogar, cara. Monumental de Nunes e foda-se. Tá ligado? Não sei quem tem, faz o jogo na Europa. Não, foda-se, cara. Estados Unidos. É, cara, traz o jogo aqui pra Argentina. Os caras são muito burros, tá ligado? Mas se tiver em março, vai ser um dos grandes jogos, né? Argentina e Espanha pela finalíssima que querem fazer. E Brasil e França em Paris, cara. Então, já tem uma medida aí, Samuel, se tiver esses jogos aí, principalmente Brasil e França. É, já teve amistosos semelhantes aí no ano passado, não foi? Não teve amistosos com a Inglaterra e com a Espanha? Foi 2x2 e 3x3? Sim. Ah, deu um bom jogo, assim. Não, o Brasil ganhou da Inglaterra lá no Wembley. É, de 1-0. Gol do Hendrick. Ah, sim. Então, e a história mostra que nós, principalmente a seleção brasileira, mas não só a seleção brasileira, quando chega desacreditada, parece discurso de Pacheco, mas quando chega desacreditada, ela vai lá e vence. Assim, foi assim, ela chegou desacreditada em 90, ali. O Samuel. É, mas chegou desacreditado em 70, em 94. Perdeu. Não, 70 ganhou. 70 ganhou. Eu tô falando 90. Não, mas 94 mas ganhou, 70. 2002 70, ganhou, a Itália em 2006 ganhou. É, não sei, cara. E esse lance de muitas seleções, assim, 48 seleções, acho que só na prática, assim. Eu que gostava na fase fora, de grupos. Pulou fora, hein? Pulou fora. Não quis falar quem é, olha só. É que eu gostava ligeiramente mais da fase de grupos, porque era três jogos por dia, agora a gente vai ter quatro. E eu acho que vem no momento certo, assim, porque que as seleções consideradas médias e pequenas evoluíram muito, assim. Então é uma possibilidade grande de zebras, seleções que surpreendem, ou as que, mesmo que não surpreenda, que não vençam das grandes, as que se tornam as, os mascotes da, da Copa, sabe? Seleções que as pessoas simpatizam. Rouba a Caledônia. É... A gente vai ter que torcer pra eles. A gente só vendo, assim, mas... Não quer bancar que... nenhuma, não quer bancar. Não, acho que bancaria uma final entre Espanha e França e a Espanha vencendo. Olha só, bicampeão. Pra mim, se é uma final Espanha e França, eu espero que a Espanha ganhe, tá ligado? Porque aí, tipo, aí empata junto com a França, né, cara? Eles não desgarram muito, né? E a Itália, Brasil e a Argentina ficam lá na frente, né, cara? Mais umas quartas de final Brasil e França, vixe, mano. Já pensou, cara? Nossa senhora. Tristeza. Ou do nada, um Brasil e Itália de novo, hein, cara? Nossa. Itália desacreditada, um novo Paulo Rossi. Né? Um novo Paulo Rossi contra o Brasil. Eles ganharam. Não, o Brasil leva, pô. É, Brasil leva. Brasil leva. Cara, eu vou dar uma... Acho que vou ser pior que o Samuel Nani. Tipo, cara, eu não consigo bancar a Argentina 100%. Eu torço pra caralho pra Argentina. Eu vou torcer pra caralho pra Argentina. Tá, mas... Assim, eu não quero falar quem é que vai ganhar, mas acho que um europeu leva essa Copa do Mundo, infelizmente. Sabe, acho que pô, o Brasil tem que remar muito, mas remar muito pra ganhar alguma coisa nas Copas do Mundo. Acho que o torcedor brasileiro tem que ser mais humilde, assim, cara. Tipo, o torcedor argentino passou por isso nos últimos anos, cara. Baixa a bola, cara. Vocês não vão, tá ligado, ganhar. O Brasil precisa ganhar de um europeu. Na segunda fase. É, pra impor moral, né, cara? Sabe, é. Desde... Sei lá, desde quando o Brasil não ganha? Desde 2014? Ou não? Oh, eu acho que não ganha o quê? De um europeu. Acho que desde 2006 que não ganha de um europeu, né, cara? Na segunda fase. Europeu alguma... grande, cara? É. Ou não, acho não que sei, o último grande que o Brasil ganhou foi a Alemanha, cara. Na final de 2002, cara. O Brasil primeiro tem que pensar nisso, cara. Em Copa do Mundo, cara. E ele foi eliminado por seleções da segunda ou terceira partida da Europa, que foi Bélgica e Croácia. Uhum. Então, cara, se o Brasil não... América do Sul tem um país, assim, que dá pra tentar ser campeão, que é a Argentina. A chance de ser bi pra qualquer um é menor. E você que acompanha bem a Argentina acha que não deve dar, então provavelmente não. É. Eu acho que vai ganhar um europeu. Eu só espero que não seja a França, cara. Porque eu odeio o francês, cara. Puta que pariu. Uma raiva, quanto assim. Ódio. Cara. Não, é muito ódio. Eu também não gosto de espanhol, cara. Mas se for uma final entre eles, assim, cara. Beleza, tomara que seja espanhol. E. Meu, Inglaterra, você me desculpa. Se alguém quiser colocar Inglaterra no meio disso aqui, meu, para. Nem falo nada, cara. E Inglaterra... Eu acho que entre Espanha e França, eu prefiro que a França ganhe, hein, mano. Por que você prefere na França, cara? Porque eu não gosto da Espanha. Cara, os dois... espanhóis aí. Cara, os dois são horríveis, assim, cara. Mas, final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, é isso. Pior que é isso, né, cara? Hitler e Mussolini na final. De novo, lá. Vocês estão falando do Neymar, cara? Acho que se ele estiver jogando agora, que tava jogando aí, nesse final de brasileiro, a pressão do Ancelotti em cima do Ancelotti vai ser muito grande, cara. Mas acho que é um erro levar ele, cara. Porque a história é sempre a mesma coisa, cara. Ele vai ter que estar jogando isso em março, abril. E tem outra, momento, né, cara? Tem o fiel da balança aí, né? Que graças à nossa grande confederação de merda, né, cara? O Campeonato Brasileiro começa já em janeiro. Nossa. Cara. Nossa, coisa escapou da segunda divisão. Tá, o Brasileiro começa agora em janeiro. Tá pronto pra tentar não cair de novo. É, cara, junto com Paulista no meio, Libertadores. Olha que inferno, cara. Que inferno. A solução é acabar com o Campeonato Brasileiro, mas ninguém me entende. Sim, eu também sou a favor disso, cara. Mas... A solução é acabar com os estaduais. Você é a favor de acabar com o Campeonato Brasileiro? Então, dá uma enxugada nos estaduais. Não, eu acabo com o Brasileirão. É o pior campeonato que tem. É o campeonato mais chato que tem, cara. Pior que é o Brasileiro. Campeonato, cara. Enjoativo, extenso, né, cara? E ele é ruim muito também, jogo, né? Já virou palhaçada esse campeonato aí. A qualidade não é das melhores. Então, aí os caras iam dar título que não era título antes e virar título, aí tudo, já deu isso aí. Então o senhor Neymar tá se matando aí pra salvar o Santos aí nesse campeonato brasileiro, já tem que estar jogando bem agora em Paulista e Brasileiro. É. Tá, em janeiro. Não vai estar. Tem final de janeiro, março, abril, maio. Pra estar jogando bem. Consistente. Em dois campeonatos que vão ser difíceis. Sabe? Mas eu acho que ele vai acabar indo pra Copa do Mundo, cara. Então, tipo... Não é nada, ele vai se machucar de novo, não vai, não. Tomara. É, nossa. Certeza, ele vai se machucar, não vai de novo, não. Esse é o nível de paciência do torcedor brasileiro com o Neymar. É, é exato, gente. Acho que atualmente só quem ainda acredita nele ou tem paciência e tal é santista, né? Carol não é santista, né? Não, acho que nem. Não, sou palmeirense. Acho que nem santista mais, cara. Ah, que quando ele foi pro Santos, eu pensei, nossa, mas nem a torcida do Santos vai gostar disso, e os caras adoraram. Uhum. Aí eu pensei, pô, ainda tem gente que... Aí ao longo desse ano eu fui vendo que só eles ainda estavam tendo paciência com ele, mas... Ah, mas agora acho que nem isso. Ele não levou a carreira dele a sério. Se ele tivesse levado, ele tinha muito potencial. Mas... Fazer vocês, o quê? Vocês são mais pacheco, assim, quem pode ser o cara do Brasil nessa Copa do Mundo? Estevão? Estevão... Nossa. O menino, se... Acho que não nessa Copa, né? Mas numa próxima, talvez sim. Ele ainda é muito jovem. Estevão e Vinícius Júnior. Mas ele já tá arrebentando, já. Tá melhor que não, o próprio ele... Hendrick. E... Ah, não, é. Com certeza. Hendrick não vai, né? O Hendrick não vai pra Copa, né, cara? Coitado, não, né? Se ele não sair do Real Madrid, ele não vai. Tava chorando outro dia, hein? Ah, tá no banco. Tava, foi essa semana, eu vi. Chorando do caralho, meu. Cara, tá chorando por quê? Tem que jogar pra ver o Corinthians jogando aqui. Essa merda desse time, cara. Eu tava no banco vendo o Real Madrid lá. Do melhor jeito possível, né, cara? Tá chorando, ó, desgraçado. Bem, é isso. E isso foi um drops, entre aspas, né, cara? Oficial, é. Deve ter umas duas horas, cara. Ano que vem a gente volta. E agora, minha gente? Não faço a mínima ideia como vai ser, cara. E falando aqui, ali, eu acho que se tivesse saído o GTA ia ser pior ainda, né, cara? Como que a gente ia manter isso, né, cara? Copa do Mundo, GTA ao mesmo tempo, né? Acho a gente que... achando que ia terminar de ver um jogo e voltar a jogar GTA. Não, mano, é tudo de madrugada. Ia ser. Tem que foda. Jogar antes pra depois assistir os jogos. É. Mas acho que a Rockstar, né? Meu, tenho certeza. Agora acho que a Rockstar adiou esse GTA por causa da Copa do Mundo. Não é possível. Certeza, é. Tipo, certeza. Não, essa porra não dá, não, né, cara? GTA ao mesmo tempo e Copa do Mundo não dá. Não faço a mínima ideia. Vai ter os episódios da Copa do Mundo, talvez com delay, sabe? Às vezes, sabe? Vai estar comentando o final da rodada e vai ter começado outra rodada, já vai ter acontecido outra coisa que a gente falou no podcast e nada deu certo. Ou a gente vai acertar muito. Tá ligado? Nossa, a fase de grupos vai ser um negócio pra gravar, hein? Putz, você não passou a mínima ideia. É, até lá a gente vai tentar, né? Boa, também alguma não coisa aqui. Vão transmitir todos os jogos, né, mano? É, vão transmitir, né, cara? Mas, tipo, a Rede Globo não vai passar todos, cara. Eu sei que a Cazé TV vai passar todos os jogos. Vai, ah, então vou ver tudo no Cazé. TV vai se fuder, Cazé TV. Teremos que ver na Casa TV, então. Vou assistir tudo na Casa TV. É Galvão Bueno, é... Cara, em 2022, quando tinha aquela última rodada do grupo, cara, eu abria dois players, tá ligado? Da Casa TV. Fica assistindo. E de outro. Parecia aqueles caras que é viciado em aposta, tá ligado? Eu tô vendo dois jogos. Cara, trabalho que é bom, né? Nada, né? Nada. Mas é isso, minha gente. A gente volta em 2026. Quero agradecer a presença de todo mundo. Talvez o Ricardo Torres apareça na Copa do Mundo. Vou chamar ele. Falta, né, as opiniões futebolísticas. Cara, se o Ricardo estivesse aqui, meu, Samuel... Cara, ia ser o podcast mais esquerdinho. O Rafael, o Samuel ia ficar com raiva da gente. É eu, Carol, Arion e Ricardo Torres, né, cara? Que episódio esquerdinha, cara. E é só vou faltar o Flávio aqui, cara. O Flávio não gosta calma muito de futebol. Calma que ainda pode acontecer. Tem uma Copa do Mundo inteira ainda pra acontecer. Aham. Uhum. Tem jogo pra caralho. Cara, e se tivesse a Rússia ainda, né, cara, na Copa do Mundo, cara, de... Nossa, a torcida ia ser fodida aqui pra... Pois é. Não tem raiva do Trump e ganha um prêmio safado de da paz. Ah, entendi. Mas a Rússia não pode jogar bola. É. Pois é, né? Ai, meu Deus, cara. É 2026, Copa do Mundo, clima de Copa do Mundo. Só quero avisar aqui, o próximo podcast, o último do ano... É a festa da firma, já tô convidando todo mundo aqui pra próxima sexta-feira, iremos gravar. É, tem que fazer a pauta, hein, Samuel, cara? Vamos manda falar a pauta, hein, manda a pauta. As melhores e piores coisas do ano, né, cara? E memes e outras coisinhas que a gente pode discutir tem nesse muitos último episódio. Convidados ou poucos convidados? Não, eu quero convidar todo mundo, cara, eu quero convidar todo mundo. Ixi, eu vou chamar os dois Lucas, a Arion, semana que vem. Mano. Todo nossa, mundo, cara. 10 horas de gravação. Mateus. Sim, Matheus, cara, Matheus tem que estar. Matheus recusa participar com o Lucas Dias. Não sei. Não sei. Eu quero estar todo mundo nessa festa, cara. Como eu disse, cara, a festa da firma é emprego, cara. É trabalho. Você tem que estar lá. Não, já confirmei a minha ausência na SPCine. Cuidado, hein, cara. Cuidado. Aí você se queima, mano. Tem que ir, pô. Tem que ir, cara. Mesmo se o dia das pessoas. Mesmo se o dia das pessoas. Um pouquinho e depois. Tem que fazer uma média. As primeiras você tem que ir, Samuel, tá ligado? Primeiro, segundo. Introvertido odeia festa. Eu sei, cara, eu sei. A gente é introvertido, melancólico, depressivo, a gente odeia essas porra, cara. Eu sei, Samuel, só que festa da firma é trabalho. Você tem que. Você tem que ser tipo blogueiro. Você tem que chegar lá dentro, cara. Te dá um toque na festa da firma, cara. Mesmo você sendo desse jeito, cara, você chega lá, se apresenta pra todos os fofoqueiros da sua empresa. Você tem que ser visto pelos fofoqueiros. Quarta-feira que vem. As meninas, que eu já tô meio de saco cheio delas, ficar ouvindo a vida amorosa delas na orelhada, assim. Na... Aí, segunda-feira vai ser o último dia. A festa vai ser dia 8, segunda-feira agora. Aí eu vou chegar lá, uma das meninas não vai, que é a mais fofoqueira, ela vai querer tudo. Aí eu já vou querer fazer questão de me afastar, porque eu não quero ver quem pegou quem ficou bêbado. Vai se fuder. Samuel, o cara contra a festa da firma, cara. Quem gosta, eu não sou contra, mas. Cara, eu vou te falar, ninguém gosta, Samuel. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Tipo, eu e o Sérgio, a gente só gosta pelas fofocas. Uhum. E tem que estar lá pra não. Vocês tem que querem saber a vida das pessoas. Né? Na real, a gente tem que estar lá pra não ser a fofoca. Você tá entendendo? Também, Não, por quê? Por que o Samuel não veio? Eu sou tão low profile, cara. Cara, eu quero aprender a ser que nem o Samuel, cara. Ser mais ainda low profile, cara. Esse meu trabalho é atípico, né, cara? Então, só três vezes por semana, no cinema, é muito atípico. Eu quero, 2026, minha meta é ser mais low profile, cara. Mas aí também, né, cara, na última Copa do Mundo eu falei que eu ia desistir de ver futebol, tô aqui, né, fazendo podcast de novo, né? Exatamente. Duas coisas que eu me arrependo. Eu fiquei sabendo na orelhada que a menina estuda no Netec Heliópolis, acho que o Arião conhece, né? Elas criaram uma amizade com a coordenadora nova que entrou em maio e tal, né? A menina convidou, que é 19 anos, você tem que perdoar um pouco. Ela convidou a amiga num sábado pra assistir TCC, mano, porra. Chamou a coordenadora de vaca ainda na brincadeira, assim, sabe? Nossa senhora, cara. Eu não sou a vaca. Eu nem vi como ela reagiu, porque eu tava meio que num cômodo do lado, mas dava pra ouvir tudo, assim. E você não quer ir na festa da firma, cara? Olha que fofoca boa, você não quer ir, cara? Eu não sou da empresa, quero saber disso, cara. Pois é. Olha como eu sou hipócrita, eu abomino a fofoca e tô fofocando aqui. Olha sobre isso. Esse espírito, tá entendendo, Samuel? Esse espírito. Então é isso que a gente quer, Samuel. É isso. Mas não dá, cara. Não dá pra conversar com música alta. Vai ter karaokê, que eu abomino o karaokê também. Eu não gosto de karaokê. O meu marido adora. Mas eu adoro a energia caótica. Sabe, a bagunça. Nossa, eu adoro ir no karaokê, mas eu não canto. Mas eu gosto da zoeira. Eu nem tenho mais festa, cara. O Sul São Paulo não tem mais aquelas festas. Lembra, Arion? Tinha festa direto no Sul São Paulo no final de ano. Nem tem mais isso, cara. Então, sabe, vocês que têm, vocês têm que ir, cara. A Carol nem trabalha mais, mas foi na festa do marido dela lá. Não foi, Carol? Foi, do meu marido eu sempre vou. Tá vendo, cara? Tem que ir, cara. Não sei se o Arion tem festinha aí no se o pessoal faz aí na Escócia. Cara, tem que ir, cara. Festa da firma tem que ir. Se rolar, eu faço uma média assim mesmo e caio fora. Então. Tem que ir, Samuel. A gente tentando, no final do podcast, tentar convencer o Samuel a ir na festa. Não, agora não dá mais, Eu entrei e saí. É um povo burro, mano. Eles ficam no grupo lá, mandando um monte de. Conversando com um monte de figurinha que não conversa nada uma com a outra. Esse é o CLT, Samuel. Essa é a vida, cara. Infelizmente é isso, cara, Samuel. Não tem. Tô indignado. Não, e olha essa. Essa foi. Não, já me quase meti em encrenca no grupo da festa. Tinha 120 e poucos funcionários, né? De entre auxiliar, coordenador. Uns 90 e poucos lá, pelo que eu vi. Aí tinha um cara lá que tava agitando o grupo, um cara bonitão, assim, um cara presença e tal, né? Aí ele tava falando com as figurinhas nada a ver, que nem os egípcios há 4 mil anos atrás. Aí uma outra pessoa, sem nome, sem foto. Responde, né? Ah, chegou o mais quente do grupo. Aí eu perguntei na inocência, né? Porque não vi foto, não dá pra saber se é homem ou mulher. Ah, você é homem ou mulher? Eu perguntei. Eu falei, ih, tá tirando, olha esse cara, olha esse cara. Tá tirando. Aí eu falei, eu sou muito macho, viu? O cara responde, eu falei, beleza, mas você não coloca teu nome, não coloca foto. Como é que eu vou saber? Eu não vou mesmo nessa festa, porque as pessoas reconhecem, né? Fica todo mundo vendo as fotos das pessoas que vão no grupo. E eu já avisei minha coordenadora lá, ó. É que você chegou, você não sabe como funciona os procedimentos de fim de ano e tal, mas se você não for, você tem que sair do grupo. Até dia 24, porque eles vão passar o número de grupos, o número de pessoas do grupo pro buffet e tal. Nem sei, ela nem respondeu também. Porque eu tava meio puto, eu fui embora sem avisar ela também. Meu Deus. É foda, mano. Mas uma festa que você está confirmado, não tem como escapar, é a festa da firma aqui do blog, cara. Essa eu gosto, essa eu gosto. O último podcast por favor, do ano. Né? Por comecei favor. Comecei como estagiário e se continuar ano que vem, eu vou pra 10 anos já de Meloncast. Olha aí, né, cara? Alguma coisa tem que... Vai virar dono por uso campeão, hein, mano? É. Tem mais participação que o Arion, que foi o primeiro que tava aqui, né, cara, no episódio. É. Olha só, hein, cara. É isso. Um dado curioso é que eu tô no episódio 1, mas não tô no primeiro... E nem no segundo, não é isso? Ah, é verdade, né? Porque a gente começou com o piloto, episódio 0, mas o Arião só tá no episódio 1, e seria o terceiro. Olha! Que legal, né, cara? Eu tô desde os primórdios, mas não tô nos dois primeiros aí. É um episódio nada a ver, né, cara? Do Missão Impossível, né, cara? E a gente nem fala direito do Missão Impossível. Não, é velocidade máxima. Velocidade máxima, é verdade, né, cara? Mas uma vez... Eu também tô num episódio fantasma que a gente nunca conseguiu lançar, que é sobre o... Dia de treinamento, não é? Sim, cara, infelizmente nunca saiu. Duas vezes, as duas vezes deu errado. Cara, e aquele episódio que ia sair das Olimpíadas em 2016 também, aí né, esse cara? Esse eu tava. Cara, esse é mais triste, cara, de ter perdido, cara. Puta episódio, porra. Cara. Puta que pariu. Todo ano tem Olimpíada, eu lembro disso daí. Todo grande evento de esporte, eu reouviria isso. Nossa, cara, muito bom. É isso, minha gente. Até a festa da firma e... Vai Argentina, hein, cara? Vai, Brasil! Vai ter muito chororô pro Brasil. Me deixa sonhar. Todo mundo compra.